partes absurdas do meu cérebro se conjugam de uma forma em que eu gosto de gravar e aprecio quem ouça sem obrigatoriamente concordar comigo, obviamente, mas lá está mais uma sessão de terapia pessoal em que partilho com o mundo, seja lá quais forem as consequências que daí advenham. No further ado, este podcast está a ser gravado no dia 25 e isto vai ser só a primeira parte. Eu vou ver se gravo alguns segmentos durante o pouco tempo que tenho durante as noites e quantas semanas que trabalho para compensar o atraso, porque obviamente eu gostava de fazer disto algo mais regular, mas realmente a minha vida não me permite e ao mesmo tempo muitos assuntos se vão perdendo e eu fico um bocado piurso com o tempo que passa em relação à hipocrisia que vamos vendo na televisão. E então vamos lá começar este podcast. Para já só tenho aqui uns tópicos muito curtos, porque eu nem sequer tenho tempo para compilar clipes para discutir. Mas vamos então, como forma de apresentação, que é algo que é bastante, digamos, recorrente nos podcasts que eu costumo gravar, a hipocrisia mediática. E vamos falar da hipocrisia mediática a níveis que até podem ferir muitas sensibilidades por causa deste evento que houve do Trump com as crianças, mas a falta da informação que também daí advém em relação às pessoas que estão altamente informadas e revoltadas e com razão, mas por vários aspectos que basicamente são sempre os mesmos que também nos manipulam no nosso Portugal, nos nossos mídias. Será que só sou eu que estou farto de há dois meses só ouvir o Bruno Carvalho e etc e tal, porque para abafar as notícias realmente tenham algum tipo de relevância para as nossas vidas pessoais, fiscais, de futuro, de termos simplesmente uma casa amanhã, será que realmente andamos-nos a focar nos assuntos que interessam? E porquê que eu digo isto? Porque os mídia gastam muito tempo a falar em coisas completamente insípidas e muitas vezes coisas relevantes não passam de uma nota de rodapé ou só dado num só dia, para mais uma vez andarmos a ter estas discussões de café, porque como todos nós sabemos, até o movimento renascentista, de quanto tanto marxista cultural tem muito a agradecer, e eu também, todos nós, mas é uma base de que basicamente foi conversas de esplanada de café. Cá estamos nós a ter discussões nas esplanadas de cafés sobre tópicos absolutamente irrelevantes que eram facilmente resolvidos se tivéssemos basicamente um pseudo-ditador no governo, que é algo que também nós não desejamos, mas também gente tão benevolente, só podemos suspeitar que com a alavanca dos mídia, com o ladrão que fica à porta enquanto o outro está a roubar a horta, andamos para aqui um bocado a perder o nosso tempo e a nossa capacidade intelectual em realmente termos discussões mais úteis. E o que é que uma pessoa também adianta com a discussão? Transforma a psique. E se transformar a psique da sociedade não é um instrumento de guerra, porque a guerra psicológica sempre usou o fator psicológico para manipular o próprio combatente, como ostracizar aos olhos de quem combate na mente o inimigo como um sub-humano, sempre houve a vertente psicológica em qualquer aspecto de qualquer tipo de guerra. Eu não estou a dizer que nós estamos em guerra, mas de certa maneira existe uma guerra a ser perpetrada em cima de nós. Esse é que é o problema. Enquanto nós continuamos a compactuar com estas questões. E eu tenho que Vou já arrancar com um clipe para contextualizar os tópicos que eu vou falar a seguir, porque são obviamente controversos. E eu até me passou pela cabeça pegar naquele fecheiro MP3 que eu podia ter feito muito facilmente aqui, correu o mundo e lançou uma revolta para abafar um fator mais importante que eu também tenho-vos aqui para mostrar, que representa algo mais, digamos, com pés para andar para o futuro da economia a nível mundial, do que realmente este abafo. Isto é interpretações dentro da minha cabeça, porque acho coincidente o tempo, o timing com que às vezes as notícias dão, ou às vezes gosto de dizer que há certas notícias. Podiam ter dado ontem, podem dar amanhã, podiam ter dado há dois anos, podem nos dar daqui a dois anos. O problema está lá, é uma questão de como é que isto vai ser usado para abafar coisas que já só por si estão abafadas, mas para limpar da psique social. E aí os mídia têm muita culpa. Eu gosto muito de usar os mídia nos meus podcasts, porque há certas coisas que de vez em quando passam na televisão, que são completamente significativas, mas nunca repetidas. Ao contrário do historial de todos os derbys, de qualquer jogo, quem é que marcou o gol no dia, não sei quantas, sempre nesta altura. Isso, essas estatísticas enchem os nossos cérebros completamente. Ele já marcou não sei quantos golos, e o Sporting já ganhou o Benfica não sei quantas vezes desde 1900 e troca passe, e vice-versa, e não sei quê, e não sei quantas, e o que é que isso interessa? Mas alguém... Enfim, eu já falei também em podcasts anteriores da corrupção no desporto profissional. Não só o futebol, é corrupto. Eu não sei quantas buscas é que a PJ tem que fazer ao Benfica para finalmente admitirem que é corrupto. Eu não sei porque é que o Pinto da Costa é apelidado como um mafioso muito carinhosamente, sem verem o que é que se passa. Não vos preciso falar do Bruno Carvalho. Não é para isto que eu estou aqui a perder o meu tempo, nem o vosso tempo. Para isso basta ligarem a televisão. Peço desculpa. Vamos então arrancar com um clipe. E este clipe, a parte interessante é o Freudian slip que ela diz no fim. Essa é que é para mim a parte muito interessante. Como é a parte final, e eu nem sequer ajustei aqui o meu media player para o efeito, vamos ignorar um pouco o meu ajuste ao princípio. Tomem só atenção, é a parte final. A parte final é exatamente o que... Pessoas que estão acordadas, que eu sei que elas andam aí, sabem o que é exatamente este serviço informativo de entretenimento e de direção psicológica da sociedade em nome de todas as pessoas que passam cheque e não querem o nosso bem. O clipe tem 39 segundos. A parte final é a mais importante, que é mesmo para arrancar depois o que eu tenho aqui para vos mostrar a seguir. Is what I hear from all the Trump supporters that I talk to who were Trump voters and are still Trump supporters. They go, yeah, you guys are going crazy. He's doing, what are you so surprised about? He's doing exactly what he said he's going to do. Well, and I think that the dangerous, you know, edges here are that he's trying to undermine the media, trying to make up his own facts. And it could be that while unemployment and the economy worsens, he could have undermined the messaging so much that he can actually control exactly what people think. And that is our job. Ele está a tentar controlar o que nós pensamos e isso é o nosso trabalho. Exatamente. É exatamente isso que me chateia sempre que eu ligo a televisão. Eu sei que há quem note, mas é que a coisa tornou-se tão obscena, tão explícita, tão pornográfica, tão... uma agenda contra o nosso interesse. O que é que interessa ao sistema médico? O SNS estar de rastros. O que é que interessa à educação estar de rastros? Empatámos com o Irão. Xisa, vamos falar sobre isso. E mais o Bruno Carvalho, o que é que eles que paguem ou que devem ao Estado também, já que eu tenho que pagar e nós temos... Bora nessa. Não, estes mídia até costumam, têm o hábito de cortar às vezes entrevistas em direto quando apanham assim alguém do povo, o nosso povo, a falar ali como deve ser. Tipo, ah, sim, senhor, você não está a dar a agenda. Cai um bocado de granizo, é o fim do mundo. Isto é sempre a mesma treta e agora, claro, vou ter que abordar um bocado este tópico. Da separação das crianças com as famílias, para todos nós que temos famílias e crianças, não é o meu caso, mas eu não preciso de as ter para saber que se eu, como pai, fosse um delinquente, um ladrão, um bandido, um assassino, seja lá o que for, a cometer algum tipo de atividade ilegal. Ou eu dizia assim, puto, vou ali roubar um banco com os meus amigos, queres vir? Não, isso não é ser um bom pai, digo eu, mas isto não é nada de novo. Vou-vos contar o que é que aconteceu no tempo do Obama, porque isto foi uma lei aprovada desde o tempo dos Clinton. Mas já no tempo do Obama, mesmo no princípio, uma senadora democrata na Califórnia, por causa dessa lei estar implementada e os mídias obviamente manterem as pessoas em blackout, porque o black estava in na Casa Branca, vamos dizer assim, foi uma brincadeira de palavras, não foi racismo. O que é que aconteceu? Uma senadora introduziu a lei, digamos assim, de não separar as famílias dos imigrantes ilegais apanhados a passar a fronteira, porque era inumano estar a prender crianças. Vejam lá a ironia da coisa. Isto é um loop, isto é um círculo constante. Eu agora não sei o nome da senadora, mas se vocês googlarem, binguem, porque o Google também já está mais corrupto que sei lá o quê. E usem o Brave Browser. Portanto, essa senadora é a que implementou, digamos assim, para a aprovação que foi aprovado, uma maneira de separar as crianças dos pais apanhados em situação ilegal a atravessar uma fronteira ilegalmente para os Estados Unidos, para não irem parar, obviamente. Há uma racionalidade dentro desta lei. Há um círculo prisional cheio de bandidos, violadores, pedófilos e etc. Não é? Não vamos pôr uma criança nesse estágio, mas depois vem o outro problema. E o que é que nós vamos fazer com elas? Criaram estes centros. Todas as fotos que nós vimos na televisão são de 2014, do tempo do Obama, mas isso... Porque nós estamos aqui a dizer-vos como pensar. Pensem bem num problema. Se calhar o problema aqui é imediatamente não permitir ilegais no teu país, para não criar este tipo de problemas. Mas então estamos a falar no estado da Califórnia, que toda a gente tem que ter pena, toda a gente com pena, que tenham pena da pena, que tenham pena de alguém, que tenha pena de alguma coisa, que tenham pena de ter pena de alguma coisa. Este estado anda muito, é muito sensível. Isto é o prelúdio social da utopia, que deve ser o maior recordista de vagabundos. Experimentem googlar também, como é que se chama? Uma avenida na Califórnia, que até tem o nome de uma banda, pá. Heavy metal, caraças. Epá, é que é só vagabundos. Ninguém pode passar ali à noite. Como é que se chama aquela treta? Olha, agora esqueci-me. Oh, que treta. Não, mas eu quero, já agora... Vamos perder um bocadinho de tempo nesta porcaria. Como é que se chama? Caraças, pá. Está debaixo da língua. Eu detesto quando isto acontece. Ainda por cima a gravar, né? Espetáculo. E esta gente toda... Skid Row. Eu nem sequer encontrei. Veio-me à cabeça. Skid Row, que é a tal banda, não é? Esta avenida em particular, nem se pode passar lá à noite. Isto vem de uma lei do tempo de Reagan, que basicamente largaram toda a gente por poupança do Estado, que é modelos que a gente anda cá a seguir. Largar todos os insanos na rua para poupar na despesa do Estado e, no caso dos Estados Unidos, para pagarem mais bombas, para bombardearem mais gente. Que é irónico. Skid Row. Escrevam tipo California Skid Row no Google e vejam só as imagens. Nem precisam de ler. Aquilo é um antro. Seattle, no estado de Washington, também está completamente podre. Detroit nem vale a pena falar. Epá, e pronto. Tal como começou, é o bacana dizer, e isto aqui só como referência, deixem-me lá ver. Epá, eu tenho que adotar este hábito. Dizer, pelo menos, nem que seja os intervenientes e os nomes dos clipes. Isto foi na MSNBC, Disney, no Morning Joe. Pronto, foi o clipe que nós ouvimos. E agora, vamos... Epá, olha, antes de partir, né, vamos ouvir o que é que o Papa acha, né? O nosso Papa, digamos assim... Eu sinceramente, epá, por isso é que às vezes custa-me adotar qualquer tipo de religião, porque esta gente tem uma agenda, claro. Acho muito irónico o Estado do Vaticano ser o mais rico da Europa em termos de metros quadrados. E pá, meu amigo, fica aí com alguns, pá, mete aí alguns nos teus quartos, meu. Vá lá, meu. Vocês têm mais que espaço, dinheiro, refeições para acolher esta gente. Vamos ouvir a agenda globalista do seu Papa. Stephanie, I know the Pope has weighed in on all of this. What did he have to say? He has. The Pope spoke to Reuters, and he says he stands with the Archbishop's criticism that separating mothers and their children are immoral. And he went on to say, it's not easy, but populism is not the answer. Without immigrants, he said, Europe would be empty. And this isn't the first time we've heard from the Pope. But if you look at faith leaders across the world, this is the most outspoken they have been since President Trump has took office. And it's the first clear break we've seen with the president and anyone from the Christian conservative community who have been ardent supporters of the president since he won the election. As I say, the issue is dividing the nation, it's dividing the church as well. E pensava eu que a América do Sul, com a taça o Brasil, mas o México também, era um país de católicos. Mas que raio de católicos são estes que o próprio representante tem que ostracizar alguém com protecionismo e ninguém põe os pés num quarto do Vaticano porque tipo, precisa de asilo, não é? Eu nunca ouvi dizer. Nunca ouvi dizer. Se calhar estou errado, não sei. Mas quer dizer, então pá. E que tal combater o problema em casa? Eu estou farto aqui de dizer, eu não gosto do problema de migração que vem para aí, para a Europa, porque realmente quem está a vir são os bandidos que mataram e... Estou a falar generalisticamente falando, e tenho os 10 mil euros para fazer a travessia ilegal, porque vindo de avião acontece o que aconteceu àqueles três marroquinos que foram detidos e vão ser deportados porque estão em situação ilegal. Mas aparentemente lá estavas numa barcaça, o teu patinho de borracha, mandar a carteira fora... Ainda um bacana no Twitter, o Paulo Lisboa, que foi, pôs uma foto de um migrante a ser desembarcado, a tirar um selfie ele próprio, tipo, cheguei, people, já mando-vos vir. E é só homens, pá, é só homens que vêm para aqui e acham que têm o direito de violar as mulheres que mandam na Europa, porque não... É pá, mil e uma coisas que, mais uma vez, não dão-nos mídia. E isto é um assunto delicado, porque estamos a falar de crianças. As crianças não têm, obviamente, culpa de nada, mas os pais sabem perfeitamente o que é que estão a fazer. E eu ainda sou daqueles que têm aquela ideia maluca dentro da minha cabeça, que se tu és pai, tens toda a responsabilidade de educar o teu filho. O teu filho já tem que ir previamente educado antes de ir para a escola. Não é a escola, tem que... A escola é para ensinar. Educar é o papel dos pais. E deviam ser dois, para dar os dois papéis. Não é o filho porque está na moda do pai que está preso porque... Meu Deus, mas esta gente anda maluca. Eu é que estou completamente insano. Mas, sinceramente, eu não vejo as coisas a funcionar. E sim, tirem a porcaria dos telemóveis na escola. Quem me dera a mim fazer os meus testes com o Google ao lado. Mas o que é que se passa com isto, pá? Hoje em dia não existe uma resposta errada. Os professores são classificados pela taxa de sucesso dos alunos como um convite a passar toda a gente, por mais indisciplinados que sejam. E as leis estão cada vez piores. Eu foi uma pena não ter gravado, talvez ainda junto uns clipes. É pá, mas até o próprio Google anda a financiar as escolas nos Estados Unidos para usarem todas as ferramentas deles para fazerem desde criança uma base de dados até tu, quando fores adulto. O 1984 fica pálido junto a este futuro que vem aí. E já foi diagnosticado, afinal, ser viciado em jogos é um problema psicológico. Finalmente é oficial. Vê se eu depois também arranjo uns clipes para isto, mas neste momento, vejam lá, afinal, por um lado também estou preocupado com as crianças, porque anda a sair tudo estúpido. E eu não quero esta gente a governar o meu futuro, porque eu que ando a pagar a conta deles, porque eu sou um cidadão contributivo, que trabalha, que está com tudo em dia, e até esta perspectiva de futuro me impede a mim, estupidamente, de criar uma família, porque tenho medo, sinceramente tenho medo. Tenho medo, eu não tenho medo de ser pai, eu não tenho medo de sustentar uma família, eu tenho medo depois de deixar o meu filho interagir com estas bestas. E quem parece a besta a falar sou eu, não é? Não sei, porque lá está, um gajo não pode ir falar assim para a rua. Um gajo não pode dizer, pá, esta treta do Trump e dos putos que é em 2014, desde o tempo do Obama, e já veio desde o tempo do Clinton, e as leis foram aprovadas na altura, e etc, etc, etc, ficam a olhar para ti, tipo, ah, isso não dão na televisão é porque é mentira. Então utiliza a internet, ah, não, isso é informação de extrema-direita, ou seja lá, eu fico estúpido, eu não sou nada, eu só vou atrás da informação. E eu tenho aqui a informação. E é por isso é que eu faço estes podcasts, eu não me identifico com nada, eu identifico-me com um ser humano soberano que adora o seu país. Só. Porque foi aqui que eu nasci, é aqui que eu estou habituado, é isto que eu como, é para aqui que eu pago impostos, é aqui que o governo nunca me serve, não consigo ficar contente com a seleção que usa as esquinas da minha bandeira, não consigo ficar satisfeito, não compensa o sacrifício que o meu pai passou no ultramar, não compensa a nossa cultura que está a ser estragada pela ASEI, pelas regras de Bruxelas que monopolizaram a soberania toda com o Tratado de Lisboa, o maior crime do Sócrates. Eu farto-me de bater nesta tecla. Esta tecla é importante. Esta tecla é importante. Venha ao escudo, caramba. Nós não somos soberanos enquanto andamos a brincar com o dinheiro inventado. Juro que vivo dentro de computadores inventado por estas forças que são completamente subversivas e ainda nos convencem a nós próprios a sermos os nossos piores inimigos. Sobre nós próprios, a darmos tiros nos pés, a pensar que o futuro é próspero. Estes últimos tweets da Catarina Martins, se tivessem tido tanta projeção como qualquer bacurada que o Trump diz no Twitter, que corre o mundo, a mulher tem um ódio e um desdenho a Portugal, autêntico. Mas o quê? Mulher, ouve, para de falar a minha língua, ao menos. Eu não sei o que é que eu lhe podia dizer. Ela é tão humanista que devia estar num governo global. É isto, é o bolchevismo. Cá está o marxismo cultural ao máximo. Bem-vindos. E quem discorda, se calhar como eu, ela é tão humanitária que até me punha num gulag. Por eu falar assim, que é aquela parte também que a esquerda está assim, o quê? Gulag? O que é isso? Toda a gente sabe o que é Auschwitz. Mas gulags? É pá, o que é? What? É. Se não era colónias de férias que havia na... Oh, meu Deus. Bom. Ok, então vamos lá passar para as matérias mais sensíveis. Sensíveis porque envolvem crianças. E são sensíveis e envolvem crianças e nada melhor que os mídia, que a Reuters e a Associated Press, para divulgar estas informações que já haviam antes. Facto. Existe uma guerra entre Israel e palestinianos. Eles chamam-lhes de guerra. Eu não sei bem o que é que hei de chamar, porque se um exército tem pedras de um lado e os outros o melhor armamento que a tecnologia lhes consegue providenciar, pago a peso de ouro pelos americanos, e o Trump também não tem feito nada para mudar isso, onde é que está a revolta aí? Aí não há revolta nenhuma. Aí o mundo está-se cagando. Porque falar mal de Israel fica-te mal. Aí é uma questão de status quo. Aí é uma questão de nariz empinado. Exemplo típico que acontece em Israel. Para já, Israel pode invadir qualquer território não sancionado pela própria ONU. E o Guterres também é um diabinho da merda. Se isso ele não fosse, não estava lá sentado, não é? No lugar do Ban Ki-moon. Mas pronto. Ora bem, exemplo típico que acontece em Israel. Uma mulher manda uma pedra a um tanque, grávida, é imediatamente presa, mas isto é típico, isto é tão prevalente. Onde é que está a revolta? Presa. Fica à espera de julgamento 10 anos, indefinidamente. Tem o seu filho dentro da prisão. E o seu filho já tem 7 anos, nunca viu o ar livre. Agora, multipliquem isto por 5 mil, 10 mil, 100 mil. Aquele genocídio que está a acontecer todos os dias. Crianças em prisões. Vamos falar de Israel. Porquê? Porque estão a defender o seu território? Não. Apoderaram-se de um novo colonato. Com as palavras me enganas. Obrigado, mídia. Obrigado. Passam mês isto em rodapé. Ainda no mês passado morreram mais de 100 palestinianos por protesto. Porquê? Porque estou em casa. Se eu entrasse pela vossa casa adentro e dissesse que isto é meu, eu merecia uma bela martelada nos cornos. E putas daqui para fora. Mas não. Isto é seletivo. Porque isto há uma agenda. E vamos atacar no cognitivo mais baixo das pessoas. Crianças, mas vamos usar o material, as fotos, que vêm de 2014, do tempo do Obama, com um clipe em MP3. Eu tenho aqui o clipe. Eu ainda estou a pensar se o passo ou não. Eu até já considerei em fazer um eu, para vos provar como é tão fácil uma notícia correr o mundo, desde que cumpra uma agenda sem fontes, sem nada. Eu conseguia fazer. Eu, quando editar o meu podcast, eu podia fazê-lo. Mas, até para mim, não quero descer ao nível. Eu não quero descer a esse nível. Mas eu fazia, muito facilmente. E muita gente que me está a ouvir o conseguia fazer. Era só quererem. Toda a gente faz vídeos no YouTube, faz música. Epá, é só pegarem em sons de pessoas, crianças aos berros, a queixarem, se juntarem tudo, porem delay e o áudio até começa com uma musiquinha de fundo, mesmo para estabelecer o estado emocional de quem o vai ouvir. As pessoas até se esquecem de perguntar, mas qual é a fonte? A fonte? Deu na televisão. Ai, deu na televisão? É para porrer. Está tudo explicado. Porque tal como esta disse há bocado, pá, não é o trabalho do Trump manipular a mente às pessoas. É o nosso. Freudian slip. Perfeito. Mas então, vamos lá começar. E vamos começar aonde? Ah, sei lá. Olha, é assim, eu como tenho aqui uns 2 ou 3 clipes e já perdi um bocado o fio à meada, vou passá-los e vou comentando à medida que passo. Só para aí uns 2 ou 3 e depois tenho um do Iémen, só para ver afinal onde é que está a empatia sobre as crianças e onde é que estão os mídia a alertar quando não faz parte da agenda. So here's a question for Democrats, because you hear the president now, you know, a lot on a lot of topics, and this one included, you know, looking back to previous administrations, well, they should have done more, right? And so as so many people in this country are certainly outraged by the cages and the thermal blankets and the facilities housing these kids, you know, they were all there in 2014 under President Obama. And my question to you, Senator Baldwin, is did you speak up against them then? You know, on this issue that we get into a moment where we're making progress, and then when it stalls, we turn around. I think we all need to continue to be focused on it and press it through. The American people need confidence that we can solve problems. Nobody believes that we have an immigration system that works. It is broken, it needs fixing, and we've just got to resolve to do that. But were you worried about it then? Did you raise your voice under the Obama administration? You know, in numbers of cases, usually I remember a constituent who was in detention at the border, arguably very inappropriately, and we, you know, we raised our voice in that instance and many others, but that's, we've got to do this now in unison. It's not enough to do it case by case, or senator or house member by house member. We've got to resolve to fix this issue. Portanto, a mulher foi-lhe feita a pergunta 2 vezes, e ora, isto foi na CNN, a entrevistar uma senadora há não sei quantas, Baldwin, a perguntar-lhe, epá, então e no tempo do Obama? Epá, no tempo do Obama a gente refilou numa só voz, mas agora é que convém todos juntos convergirmos. Não, o que aconteceu agora foi os mídia cantaram de cor, porque agora é que interessa. Como vem, este problema já lá estava. Mas agora é que foi conveniente. E qual foi a conveniência de abafar algo que o Trump fez? Epá, eu garanto-vos, eu não estou a defender o Trump. Eu estou-vos a dar uma opinião imparcial. Ninguém odeia mais a merda que ele fez em relação à declaração da capital de Israel ser Jerusalém. Que só aí ninguém refila. Meteu achas numa fogueira de algo que já está a arder com fogo intenso há tempo demais, e a ajuda não para daquele estado ilegítimo. Epá, vamos ser imparciais, vamos dizer as coisas como são. É mesmo assim, se a lei é para aplicar, a lei é para aplicar. Porque é que uns levam um desconto e outros não? Porque martelam na psique das sociedades, especialmente as ocidentais como a nossa, que pagamos a conta para estes conflitos todos, quando isto não passa de um grande negócio. E mais uma vez, vem aí a parte do negócio, porque é que eu acho que isto serviu para abafar algo em que se trocou o negócio da guerra pela troca, digamos, de negócio digamos, que é dentro do modelo do capitalismo e do crescimento económico, o tal caminho mais saudável do que fazer uma guerra e depois nós que pagamos a conta das bombas, termos que andar novamente a acolher todas as vítimas, teoricamente, porque basicamente andamos a acolher os soldados que pilharam toda a gente para pagar a travessia de 10 mil euros e ainda pagam às organizações não governamentais por cada cabeça que resgatam o nosso dinheiro para acolhê-los, que é absolutamente um jogo chocante, que faz com que uma pessoa que tenha um discurso assim só porque está minimamente, eu nem queria dizê-lo, mas vá, vamos dizer, minimamente informada por ter a alternativa toda da informação e não acreditar no que passa neste tubo catódico, de tirar uma opinião soberana. É a minha opinião que se lixe. Epá, mas epá, cheguei a esta conclusão por causa destas coisas e é isto que eu tento transmitir nos meus podcasts. É assim que eu penso, porque eu ouço estas coisas e não consigo tirar outra conclusão. Agora, a minha pergunta, para quem, por exemplo, possa discordar, e obviamente que eu não consigo captar toda a informação, mas vamos falar tipo dos antifas. Epá, vocês não estão assim tão bem informados com o seu iPhone na mão a criticarem o capitalismo quando tudo o que vocês usam, vestem e são exatamente o produto máximo da hipocrisia que o capitalismo negativo nos traz. Que é uma escravatura dentro do produto. E isso é o que às vezes me irrita. Mas vamos lá então continuar. Portanto, esta mulher escapou à pergunta, mas basicamente ela podia ter feito muito mais facilmente dizer assim: olha, eu na altura protestei, mas agora que está toda a gente a tomar atenção, é que parece que isso é importante. Era mais fácil ela até passar ao ataque, mas como estes senadores não passam de gente populista, basicamente como o nosso Martelo, e eles querem estar em todo lado, a abraçar toda a gente, e depois chegam a casa, devem tomar um banho de lexívia, dizer esta escória, tocam-me, beijam-me, fecha o portão, mete mais duas seguranças à porta, eu não quero esta gente aqui. Mas enfim, então vamos ouvir mais, estou um bocado descontextualizado, mas vamos ouvir mais que eu vou comentando. You introduced a bill this week to stop the separation of undocumented parents and undocumented children as they cross the U.S. border. A lot of Democrats are expressing outrage about how Trump is treating undocumented immigrants. We saw this photo making the rounds on social media. Los Angeles mayor, former mayor Villaraigosa tweeted it out. It's undocumented children in a holding cell, but it's actually from 2014 when President Obama was president. There were a lot of things done to undocumented immigrants that the immigrant community was very upset about during the Obama years that Democrats didn't seem as outspoken about. What do you say to people who say, where was all this activism during the Obama years? I don't believe that it was nearly to the extent that it is today. And candidly, I didn't really know enough about it at that time to focus on. Oh, isto é Feinstein. Só o último nome disto tudo. Ah, oh, eu não reparei, não estava atenta, pá. Mas agora, vem, isto é o autêntico populismo também. Ai, ai, agora que este é o assunto da moda, vamos lá então tentar ganhar mais alguns votos, porque obviamente que os democratas ganham os seus votos também com os migrantes legais. É que eu já nem percebo. É tudo migrantes agora. Isto é. Enfim. On it. I do know enough about it now. We have had a hearing in the Judiciary Committee. We did have testimony. I know that at least 50 children a day are taken from their parents. And the thing is, they're taken and no one knows what happens to them. Their parents don't know how to find them. And you have now the first person, one of the fathers, that died in jail. And I find it just inhumane. Callous and something I never thought my country would do. So it's very worrisome and we've got to stop it. And so we have written a bill. We have 31 co-sponsors I hope we'll be able to get it out of the Judiciary Committee. It's been introduced, and it would prohibit the taking of children in this manner, and then it would provide a number of criteria to remove a child, what you'd have to have present. Esta mulher, além de ser ignorante, ela já se esqueceu do episódio da Guerra do Pacífico, em que todos os japoneses que estavam legais nos Estados Unidos, foram para campos de concentração horríveis, em que viviam no meio do feno, tinham que escavar com latas de sardinha, abrigos e em buracos. Mas esta mulher está doida. Esta mulher não sabe a história, não. Os milenares é que aparentemente nem sequer aprendem a porcaria da história. E eu também, sinceramente, isto é interesse pessoal, porque isto também realmente não foi ensinado na escola. Diga-se passagem. Pronto, vamos ser justos. Mas o quê? O quê? Os campos de concentração para... por causa dos japoneses no tempo da Guerra do Pacífico estavam a fazer a sua vidinha e bateram-lhes à porta e agora vais viver na merda. O país deles não faz isso. Os Estados Unidos, em termos históricos, em termos de direitos humanos, andam atrasados há muito tempo. E nós na Europa vemos isso. E os mídias andam-nos a identificar com essa merda como se fosse a nossa realidade histórica. Desculpa lá, meu. A gente na Europa já aprendeu há muito tempo, com muito conflito. Oh, somos todos europeus, mas deixa-me eu ser português, deixa ele ser espanhol, deixa ele ser italiano, deixa o outro ser francês. E assim é que a gente vive bem. Dá cá o teu chouriço, eu mando para o teu pastel de nata e tu manda para cá a tua salsicha e o teu baguete e as tuas pizzas e... Mas... Vá lá, eu cá, tu lá, somos todos juntos, mas eu cá, tu lá. A gente aqui gosta de viver assim, e vocês gostam de viver assim, e quando eu quiser ir passar uma semana como vocês, eu vou lá, porque este modelo do globalismo, aparentemente, o mundo vai ficar um shopping. É, as mesmas lojas são todas iguais por dentro. Já não interessa viajar, toda a gente ouve a mesma merda, já ninguém sabe o que é fado, o que é o rancho, o que é um alambique. O que é o azeite puro? Já ninguém... É tudo plástico. É tudo Mac. É tudo... Whatever. Afinal, andamos aqui todos então, a aceitar as nossas diferenças e parece que, no fundo, a diferença é quem quer continuar a ser diferente, porque temos que ser todos iguais e aceitarmos a diferença entre todos, o que torna num pote de queijo que depois ninguém tem sequer o compasso para saber, afinal, o que é que cada indivíduo soberanamente é. Isto é a mente do coletivismo, do clubismo, da religião e até podem dizer do nacionalismo. Mas pelo menos no meio destes todos é para aqui que eu ando a pagar os meus impostos. É aqui que eu trabalho, é aqui que eu tenho os meus amigos, ao menos é palpável. Faz parte da minha cultura. E esta gaja, tipo, está-me chocada. Finkelstein, vinhem lá, que raio de senadora de dupla nacionalidade é que esta mulher é, não é? Para falar assim. Chocada. Está chocada. Temos que ser nós a fazer aí uma vaquinha para lhe oferecer um livro de história do próprio país semi que ela, tipo, tem algum poder. Mas tudo bem, na boa. E já agora, só para rematar este assunto da merda, que é simplesmente uma distração, então vamos lá ver quem me ouviu até agora e está completamente tipo, este gajo é um sociopata de merda, então vejam lá se preocupam ou assistem na televisão, que isto aconteceu a semana passada, ok? E, claro, há mulheres e crianças no meio disto. E aconselho-vos a ouvir o meu podcast das crianças da UEN, em que os capacetes azuis andam muita gente que se voluntaria, são uma cambada de pedófilos à procura de crianças com os pais mortos para abusarem deles sexualmente. E muita gente que traz os filhos a atravessar ilegalmente a fronteira é para escravizá-los sexualmente ali logo junto a Hollywood. Mas isso são assuntos tipo, este gajo já está paranoico. Não, então vamos lá ver. Tirando a Síria, tirando a Palestina, tirando a Líbia, tirando tudo. Update, semana passada, Yemen, é isto que se passa. Ouviram? pro-government forces in Yemen say they've scored a new gain in the battle for the Red Sea port of Hodeidah. They say they captured the southern runway at the city's airport today. Meanwhile, workers with the World Health Organization issued a new warning about the consequences of the fighting. WHO is deeply concerned at the increased fighting in Al-Hodeidah. Al-Hodeidah, this fighting puts more than 600,000 people at risk in Al-Hodeidah. And we are deeply concerned at the risk that this has for the port. 70% of people in Yemen rely on the port for food and medicines. Also today, the Associated Press reported that hundreds of detainees in southern Yemen were tortured and sexually abused last March. It happened at a secret facility run by the United Arab Emirates. Que curiosamente, também estão no Mundial, não é? Quer dizer, isto aqui ninguém se preocupa, sabem porquê? Porque os nossos líderes, tão interessados que eles estão em comprar petróleo para solarem nos impostos ao máximo para terem as suas vidas opulentas, fecham os olhos, não passam o cheque aos mídias, porque são mais um ramo político de manipulação social para nos vendermos a preço barato em nome da pátria. Porque na hora da campanha é Portugal para os portugueses, mas depois quando ganham é não, Portugal para Bruxelas. Joelha-te, o orçamento de Estado é pá, ninguém desatine. Temos que agradar a Bruxelas, senão lá vem a Troika e o FMI e o BCE com as suas taxas de juros a inflacionar as casas como se fosse praticamente com este ordenado mínimo um crime. A taxa de inflação, o que oferem, e depois a discrepância entre quem ganha e rouba. E depois realmente o trabalhador que anda aqui a fazer a engrenagem, continuar a girar ilusoriamente, a pensar que o que interessa é o Bruno de Carvalho, e se a gente ganha o Irão, e o Mundial, e o Europeu, e o Ronaldo compra filhos. O Ronaldo comprou filhos. E nós estamos preocupados com crianças. No outro lado do mundo, e não estamos preocupados com... E a fome em África, pá... E aquelas crianças na Somália, que a Unicef usa sempre como imagem gráfica que nem sequer sabemos de onde é que vem, de que ano é que é, mas obviamente que é uma... E porquê que isso existe? Porque as forças do Ocidente, pagas pela corporação aos nossos políticos que os nomeiam para se lá sentarem, não é a corporação que compra o político, isso já é antigo, é a corporação nomeia um político, os Bilderberg servem para isso, e a gente continua a compactuar com estas tretas. E o Marcelo aparece e ter um selfie, dá um beijinho à peixeira e depois não podes pescar sardinha. Coitada da baleia que morreu com sacos plásticos. Sim, coitada da baleia, mas vamos falar no Japão. Eles caçam baleias, faz parte. A gente come carne, eles comem baleias. Foi só mais uma, foi pena não terem sido eles a apanhar. Tiravam o plástico, cortavam as postas, toda a gente come. Matam tubarões só pela barbatana porque acham que é afrodisíaco. Comam Viagra, mas alguém se queixa por isso? Não! Não, o que interessa é, o problema é teu, a culpa é tua, e está aqui um imposto para resolver o problema. Mais um imposto. E temos que agradar sempre a Bruxelas e temos que nos chatearmos com estes problemas, porque alguém como o Trump, que até anda a dar cacetadas neste mercado global do passivismo económico, do não pagar cotas, não pagar... Vocês fazem ideia... Bem... Os produtores de laticínios pagam 247% nos Estados Unidos para meter qualquer produto que envolva leite no Canadá. 247% de cotas. Mas os Estados Unidos, como o Trump disse, agora vamos pôr cotas no metal, vocês vão começar a pagar como a gente anda a pagar a vocês. Acabou-se a mama. Ai, quando os líderes do mundo ocidental andam ao papel, é bom sinal. É bom sinal, e eu não estou a defender o Trump, mas realmente é uma coisa inédita. Por mais que eu goste ou desgoste das políticas dele, e estou-me a cagar para o aspecto de um político é o óleo dos atores feios. Ele está a agitar o mundo. E o dólar está mais forte, vão ver a taxa de câmbio. E o emprego está a subir. E que raio é, como é que a China põe um carro nos Estados Unidos à venda a custo zero? E depois o Trump diz assim, queres um metal para fazer o teu carro, vais ter que pagar taxa. Taxa? Ai, não estão habituados a isso. A mama foi boa. Ai, a mama foi boa. Que a gente também anda a pagar guerras para vos sustentar. Eu não concordo com nenhum. Estou a achar piada este tabuleiro geopolítico. E aí vem a agenda. E esta merda toda serviu para quê? Com licença. As negociações com a Coreia do Norte. Também já falei em podcast anteriores meus. Que medo. Corto todos os dias com medo da Coreia do Norte. Foguetes, imagens duvidosas de arquivo, não percebo. A Coreia do Norte tem o maior estádio do planeta, caso não saibam onde dão as paradas, mas pronto. E tem uma boa costa e não sei o quê. E o que é o Trump? Trump é um homem de negócios, que, como eu também já disse, parece-me bastante adequado para um país que se auto-intitula capitalista. E o capitalismo, como tudo na vida, pode ser bom, pode ser mau. É consoante a forma como ele é usado. Mas o homem tem uma visão estranha. Para já, foi o primeiro presidente altamente criticado sempre. Toda a gente ouviu falar, vão-se reunir, não se vão reunir, ao primeiro presidente que lá vai, porque todos os outros só usaram como pretexto para vender armamento ao Japão e à Coreia do Sul. Fora a interferência que já tiveram há muitos anos. Mas quem é que liga à história? Fuck that. A Coreia do Norte, de certa maneira, também ficou... foi quase como empurrada a viver o regime que vive. Mas houve as negociações, falaram, e de repente, pum, crianças. Mas e o que é que aconteceu? O que é que será que aconteceu? Agora vamos ouvir. Um dos projetos que não admiram um presidente como o Trump estar a pensar no negócio, tipo, expande financeiramente, a gente ajuda, a gente investe e depois o vosso investimento também vai trazer algo para nós. Obviamente que a cultura americana destrói culturas. Há sempre aqui um equilíbrio. Mas também a Coreia do Norte tem sido um mal da fita há tanto tempo que também precisam de dar um pouco um passo em frente. E visto que o Kim Jong-un foi educado na Suíça, passou 2 anos em França, ele é um subproduto do Ocidente. A cena do avô alimentado aos cães foi escrito por um blogger chinês. O irmão que morreu, morreu porque 2 mulheres lhe passaram a mão de veneno num aeroporto na Inglaterra, acho que até foi Heathrow. Mas os mídias escrevem sempre as coisas à sua maneira e ele continua. O embaixador da Coreia do Norte devia ser o Dennis Rodman. O homem é viciado em basquete. Ele é mais ocidental do que a perspectiva que as pessoas dizem. O homem que provocou o hack da Sony e depois as imagens de satélite nunca tem eletricidade. Yeah, right. Eu uso muitos proxies na Coreia do Norte. Eles têm eletricidade. E não é, não é a cara Sony, ok? Foi um empregado descontente. Mas são outras conversas. É só a propaganda. A propaganda. Agora, a Casa Branca, realmente, quando se reuniram... O Trump apresentou o seu projeto de... aquelas tais coisas que não passam na televisão. Mas quando um canal comenta o que é que aconteceu, eu vou-vos mostrar. Obviamente, isto traz uma dose de propaganda em cima. Obviamente. Mas ao mesmo tempo, parece-me a mim que mais vale fazer negócio... E lembrem-se que, eu tenho que mostrar o clipe primeiro, mas mais vale fazer negócio do que bombardear, porque isso custa a todos e temos que acolhê-los. Isso é mau para toda a gente. Mais vale aos poucos. Qualquer dia ainda abre uma Disneylandia na Coreia do Norte. Ainda no nosso tempo de vida. Mas vamos ver então o pacote que a Casa Branca fez para... incentivar as conversações de paz com os tais foguetes, que eu sempre chamei os foguetes, que a Coreia do Norte anda a lançar, como forma de tipo chamar a atenção. Como alguém que quer tipo, pá, falem comigo, ué, ué. E o Trump fez o que nenhum presidente fez. Foi lá e falou, não foi lá, mas falou com ele, reuniu-se, finalmente, não usou a desculpa. Os mídias propagam. Não, tipo, pá, eu ando no imobiliário. Vamos fazer a coisa de outra maneira. Ouçam isto. this massive show of North Korean force is meant to inspire postcards, not paranoia. Troops and construction workers gathered in June to celebrate a new sprawling tourist destination on the coast of Wonsan, about 2.5 hours from Pyongyang. But Wonsan is known for more than sand beaches and sunshine. The North Korean regime runs an airbase in Wonsan, and it's from here that it planned to launch missiles capable of striking U.S. military targets in Japan and Guam. Live fire drills were conducted here as recently as 2017. That didn't stop President Trump, a former real estate developer, from spotting the potential. Whenever they're exploding their cannons into the ocean, right? I said, boy, look at that. Wait, wouldn't that make a great condo behind? And I explained, I said, you know, instead of doing that, you could have the best hotels in the world right there. Kim Jong-un was already on the case. In his 2018 New Year's address, he made those beach condos a priority. Satellite images and other photos reveal that the coastline has been under heavy construction since January, even at night. We see how these two missile launch pads have given way to rows upon rows of beachfront buildings. Here on the left, we see the beach lined with artillery for military drill in 2017. And on the right is the same strip of land in 2018. Construction of a tourism destination is in full swing. The project has at least 150 buildings, some as high as 12 stories. Pyongyang said that the tourist zone should attract at least 1 million visitors per year. But in a country synonymous with prison camps, purges, and extreme poverty, it is unclear where these tourists will come from. Yet the hope seems to be that condos and cabanas will get the cash flowing. During a visit to North Korea in May, Secretary of State Mike Pompeo said Americans could help with that. Here's what this will look like. This will be Americans coming in, private sector Americans, not the U.S. taxpayer, coming in to help build out the energy grid, to work with them to develop infrastructure. And that same week, photos of Kim visiting the construction site were published. The North Korea of flashy skyscrapers and shiny holiday resorts that Trump showed Kim in this inspirational video at the Singapore summit might still be a way off. A new world can begin today, where the doors of opportunity are ready to be opened. But if Kim gives up bombs for beaches, it might be time to reach for sunblock instead of sanctions. Mal por mal, parece-me um pouco mais construtivo do que desencadear uma guerra nuclear que não interessa a ninguém, que ainda temos que respirar o ar das nuvens radioativas que depois viajam o planeta todo décadas após décadas, e andamos nós admirados porque é que depois de comermos tanto plástico da Monsanto, que agora é a Bayer, e respirar este ar de merda, porque só urbanizam e cortam as árvores todas em nome da ecologia, porque a culpa é tua, porque a baleia morreu com o plástico, porque continuam a pô-lo na prateleira. Parece mais viável, mas o que é que os poucos mídia... Eu acho que isto foi uma das razões pelo qual rebentou esta merda das crianças. Para abafar este pequeno passo, que também pode ser perigoso. Mas o mundo tem que andar passo a passo. E sinceramente, neste momento temos que tomar a seguinte decisão. Racionalmente, individualmente, como um cidadão do mundo e eu português aqui a pensar. Hotéis ou guerra? Hotéis ou bomba? Hotéis ou crianças mutiladas? Hotéis ou bombas atómicas? Epá, eu acho que para mim a escolha é clara, mas não. Os mídia, obviamente os poucos que tocaram neste assunto que foi discutido em Singapura com um pacote feito pelo governo americano, obviamente muita propaganda vai pelo menos os foguetes. Ai, que medo, ui. Ai, que caraças, às vezes é o sol a nascer ou foi a Coreia do Norte que mandou uma bomba? Epá, vá lá. É ridículo. Tão depressa dizem que são arcaicos e retrógradas e ainda vivem quase sem eletricidade, como de repente estão no topo da tecnologia do armamento nuclear. Epá, please, contem a história. Ao menos mintam como deve ser. Ao menos mintam como deve ser, meu. A mim não me convencem, meu. E como é que passam um minuto a falar de uma mentira e 20 minutos a falar do Bruno Carvalho? É porque andam-me a querer distrair. Só pode ser. Mas agora vamos ver como é que os mídia reagem. E eu chamo em particular a atenção desta pivô. Onde é que está isto? Nicole Wallace. A mulher está atónita. A mulher está tipo... É tipo... Alguém serviu a função da agenda, tipo... Disfarça esta forma de como o Trump, em termos da Coreia do Norte, porque aparentemente, bom, mas a gente já sabe que o Senado está infiltrado, mas ali o conflito no Médio Oriente não passa, nenhum presidente consegue pôr o pé no chão, pá, porque é o petróleo e é o antissemitismo e é tudo e mais alguma coisa, e toda a gente que se rege pelo populismo são todos a mesma merda. Mas sei lá, está a jogar as peças de xadrez deste mundo geopolítico de uma forma que está a agitar até os próprios mídias. Ficam como eu estou agora, ficam. Vamos ouvir o clipe para ver se percebem. Que eu sei que quem ouve percebe, mas vejam só como os mídias ficam ao papel, com uma proposta do género. O quê? O gajo não quer matar crianças e mães e pessoas com um conflito nuclear? E depois reconstruir tudo como é costume e nunca resultou, e que o Gaddafi o diga e que o Iraque o diga e que... Não, o quê? Mas vejam só como esta mulher propagada, que dá propaganda, enrola-se toda com as palavras e acha absolutamente idiótico, mas sabe sempre bem ouvir o outro lado da questão. Mas é assim que eu interpreto, fico tipo... Temos que fazer uma peça de demonização da estupidez, mas o único pretexto que eu tenho é... I'm sorry, but that was not a tourism video produced by the North Korean regime. That was a video created by the White House for Kim Jong-un and the North Koreans. Go. It's the best 4 minutes you'll spend in a while. It is, honestly, yeah. There were reporters in the room who initially thought it might have been something that the North Korean government had put together, as opposed to the White House. It is, as you, those clips there, it is built like a Hollywood trailer. It's like a blockbuster movie with its two central stars, Donald Trump, Kim Jong-un, that they're the two men who could bring peace to the world. There is even a brief Sylvester Stallone cameo from the Oval Office from that pardon ceremony 2 weeks ago. He's in there too. It is a remarkable piece of propaganda. What is wrong with them? It is a remarkable piece of propaganda. What is wrong with them? Oh, I saw that. And then I see this thing in the corner that looks like whitehouse.gov. It is whitehouse.gov. And so I blew... What is wrong with that? Could you imagine, as communications director at the White House, if you had overseen putting together a video like... Para já... Desculpa lá. Vamos lá ver uma coisa. Mas muito friamente... Mas vamos... Eu estou como a mulher. Mas vamos lá ver uma coisa. Se ela acha mal isto, e sim, foi um vídeo de propaganda, mas é um vídeo de propaganda mais positivo do que dizer, pá, olha que eu carrego no botão nuclear. Porque das duas uma, ela está atónita com este vídeo, que mostra tipo, vamos investir na Coreia do Norte, pá, tem boas praias, estão no Pacífico, a água é morna, porreiro. Como se diz, dá-se um pontapé numa lata na costa da Coreia do Norte, no outro dia está na costa do Japão. E vice-versa, por causa das marés. Mas o que é que esta mulher, afinal... Vamos lá ver friamente. Se ela está completamente contra isto, é porque deve estar a favor de morte. Sangue. Mortes. Mais mortes. Mais bombas. Aprofundar mais o conflito. Mais guerra. Mais guerra. Mas o que é que eu estou para aqui a dizer? Eu parece que no meio disto tudo, do meu discurso odioso, sou mais pacifista do que esses marxistas culturais que dizem não, man. Bombardeia os gajos, tem a Arábia Saudita. Ah, não. E os Emirados Estados Árabes. Ah, mas eles têm uma bolinha de aviões. Então, mas vai lá tu ser mulher para lá. Vá lá para o Qatar. Dar um beijinho à tua... Vá lá, meu. Então, mas... Oh, então... Onde é que está a hipocrisia, afinal? Estão mesmo preocupados. Tem desde fim de semana, deu que finalmente na Arábia Saudita as mulheres vão poder começar a conduzir desde domingo. É pá, porra, bem-vindo ao século XX, meu. Porque a gente já vai no XXI, mas... Ai, o petróleo, pá. O petróleo, as corporações, o negócio, a agenda... Eles estão aqui para dizer como pensar, não estão aqui para te dizer para tu pensares. É compensar, compensar. E o que é que nós ganhamos com isto? Como portugueses, como aliados, no meio desta confusão toda. Ai, temos que recuperar os poços petrolíferos, é? E quanto é que custa a gasolina? Ah, tá mais caro, é? É pá, e o petróleo deriva do plástico? É pá, coitada da baleia. Então e a gente tem que bombardear os gastos porquê? Pá, para as coisas ficarem mais baratas. E na prática? E na prática? Pagamos as bombas e mais caro. Pagamos as refinarias. Pagamos esta merda toda. E quando liga a televisão dizem-me sempre, a culpa é tua. A culpa é tua. Recicla. Poluidor de merda. Então foste nascer? Foste nascer? Quê? Tu eras uma criança? Devias era ter ido para um estabelecimento prisional, dividido a tua família, é ecológico. Quê? Futuro? Um carro? Uma casa? Poupa eletricidade, mas compra telemóveis a dar com pau. Gasta eletricidade com essa merda. Uma televisão na sala, uma televisão na cozinha, uma televisão no quarto dos filhos. Tablets, telemóveis, tudo à carga sempre. Compra um carro elétrico. Man, não chove, precisamos de água para apagar os incêndios. Não, não. Hipócritas. Quê? Vai tu dizer à Coca-Cola, bem, embala-me essa merda em vidro outra vez. Pá, não. Plástico é mais barato. É mais barato, mas polui o ambiente. Então a culpa é tua. Recicla. Recicla, o planeta está a morrer, pá. A culpa é tua. A culpa é minha, a culpa é tua, a culpa é nossa. E estes desgraçadinhos, cada vez que passarem num bote de borracha para aqui, dá-lhes uma casa. E tu falhas o IMI e vais viver para a rua. Que é que te fodas? A culpa é tua. A culpa é tua. Ouve-nos. A gente é que tem razão. Vota na gente para a próxima. Um faz merda, o outro faz porcaria. Escolhe. É democracia. E o teu cartão de cidadão diz República, mas esquece essa merda. Não, não, não, não. Nosso patrão está em Bruxelas. O que é isto? O que é isto? Eu estou absolutamente preocupado. É com o caralho do Bruno de Carvalho, meu. Esse homem qualquer dia não pode sair à rua que ainda lhe não tiro. Qualquer dia assado ainda combina um... Ainda contrata um gajo qualquer na subnet para iluminar o tipo, man, este gajo está-nos a fazer perder dinheiro porque um clube é dinheiro. Fuck it. Então, meu, estás a brincar ou quê? O próprio Papa diz, estou bem preocupado com esta merda e estás preocupado com o pessoal em África, meu. Vai lá tu passear a pé em África à noite vestido branco, branco. Corta-te a cabeça em três tempos. Estamos a brincar. Estamos a brincar. Isto é absolutamente ridículo. Isto... vamos continuar a ver isto. But this is just beyond. And the strangest part is the Destiny Productions, which is apparently the name of a film company out in LA. And they just inserted it into this video. And that poor production company has to have this attached to their name, too. Poor production company. I'm guessing someone paid. I'm guessing the taxpayers paid for that. Yeah, I mean... Every spring, thousands of high schoolers make prom proposal videos that have better dialogue and better production values than that video we just saw. But look, I think it does illustrate some point here, which is that the presidency and diplomacy is about dialogue, persuasion, conversation. President Trump showed he was an utter failure at that at the G7. Instead, he did the one thing he can do, which is sell condos, sell real estate. And he thought that this marketing video would be basically in lieu of diplomacy with Kim. And maybe he thinks he can sell... Let's watch that part. Wait, that's good. Let's watch that. I said, boy, look at that. Wouldn't that make a great condo behind... And I explained, I said, you know, instead of doing that, you could have the best hotels in the world right there. Come out. Think of it from a real estate perspective. No, no. A segunda repórter, epá, eu só posso tirar essa derivação. Ela estava mais contente a ver os B2 e os F-22 a largarem bombocas em cima de população civil, que aparentemente eles até querem salvar do regime. Esta gente mata em nome da democracia. E nem sequer notam... E contrataram uma empresa de Hollywood para fazer o vídeo. Epá, não são eles que fazem os filmes que correm o mundo todo e mudam as mentes a todos, que é o tal perigo que depois muda a história. Qualquer filme da Segunda Guerra, qualquer filme de cowboys e índios, sempre mal contado. Sempre mal contado. Mas não, agora estão... Eles já nem sabem para que lado é que se viram. Eles têm é que falar mal. E quando um presidente de um país auto-intitulado capitalismo, foi essa a tese da Guerra Fria, capitalismo versus comunismo. Aparentemente o capitalismo ganhou porque o comunismo faliu. Vá-se lá perceber porquê. E de repente o Trump diz, bombocas não, vamos fazer uns hotéis. E o tal ditador diz, boa, eu estou numa de me abrir ao mundo, parece que o mundo é que está-se assim um bocado a cagar para o que a gente anda aqui a passar, por várias derivações que já vêm históricas. Coreia do Norte teve que desenvolver o seu próprio dialeto. Ainda quando estas conversações começaram, a Coreia do Sul desativou os altifalantes que passa a vida a vomitar propaganda para cima da Coreia do Norte. Que é tipo, hã? Sério? Mas procurem essa merda na net. Mas tipo, então, pá, se calhar o pai até era, pá, mas, não é isto, tipo, pá, hotéis ou bombas? Hotéis ou bombas? O que é que vocês preferiam neste agosto, quando tirarem duas semanitas de férias? Levar com uma bomba nos cornos ou ir passar uma boa temporada numa bela praia num hotel? Pá, o que é que, e depois, e a despesa para o mundo? E a carnificina? E o sangue? Como é que é? Afinal, o que querem? O que é que estes globalistas querem? Conflito perpétuo? Isto ninguém fala do Afeganistão, não é? Israel passa em rodapé, não é? Palestina? Israel? Esquece. Mas como é que é? Vamos... says when the kids are going, when they're nuking their neighbors, when we're testing, hang on, I gotta see the beginning again. Think of it from a real estate perspective. You have South Korea, you have China, and they own the land in the middle. How bad is that, right? It's great. So when they're testing their ICBMs, I'm thinking, what a spot! Like it could be like Boca. It could be just like Boca. What is wrong with it? I want to bring back the Mocha test. I want Ronnie Jackson under oath. O Mocha test é um teste de dissidência cognitiva e cogniciência de Montreal, as iniciais é Montreal, blá blá blá, mas é tipo, esta sociopata está a propor ao Trump para tirar um teste de, basicamente, interpretação de insanidade. Eu, pela reação dela, que está ali a rir que nem uma histérica, porque já nem sabe o que é que há de dizer... Ainda, bem. On Capitol Hill, what was that, Jerry? You know, he told, you know, one day in the Oval, he said to his people, we should really produce a video and make it like a Hollywood trailer. You know, he's this, he's that, together. But how about while I was watching an ICBM test, the first thing I thought was, let's make Boca. That's I right. mean, what? Location. It opens a critical window into how Donald Trump views the world. He looks at it in transactional financial terms. He doesn't see an ICBM that could wipe out the United States. He sees that's some prime real estate, and maybe I can convince him to stop blowing up the ICBM. Yeah, I actually think the video is for him. E pensava eu que os Estados Unidos têm a capacidade de aniquilar o mundo bastantes vezes, mas lá está, nenhum teste, mesmo que a gente acredite na propaganda, teve algum tipo de sucesso. Epá, isto é tão hipócrita, e visto, digamos, o que nos sugerem que a Coreia do Norte tem como capacidade tecnológica e elétrica, ou alguém anda realmente a passar armamento nuclear por baixo da mesa, e dos poucos estados, nem digo países, que existem no planeta porque não assinaram o acordo de monitorização de armas e tecnologias nucleares no planeta, porque não admitem a ter. Teste ser chato. Não é o Irão. Não é o Irão, é um estado. Okay? Mas mesmo que a gente acredite nesta propaganda, como é que pode fazer sentido? Como é que pode fazer sentido? E esta mulher está-se a rir, como se tivesse tomado ecstasy ao vivo, ali. Mas o que, se o Trump dissesse, vamos bombardear essa merda. Aparentemente, os mídias ficavam completamente contentes. Vamos genocidar mais pessoas inocentes, na boa, para dar a lição a uma pessoa, como fizeram com o Iraque. Quer dizer, um ditador é maluco dos cornos, segundo contam. E lá vem... Enfim, e, até a cena do Iraque, quando foi o pai Bush, que a miudinha, quando foi à ONU, que era filha de um embaixador da Arábia Saudita, que queria ser atriz e fez aquela cena a dizer que as tropas reais tiraram os filhos das incubadoras. Completamente bullshit. O mundo vive completamente entre farsas. E já não falam muito da Síria, nem falam muito da Grécia. Não, o Bruno de Carvalho, tudo. Itália, epá, corta. Epá, o Bruno de Carvalho foi o pior lixo telejornalista que apareceu na televisão para encher barato a psique. E isto é o que se passa cá, isto é o que se passa lá. As pessoas caem nestas petas e o mundo não vai a um rumo melhor. E sempre que alguém tenta fazer qualquer coisa minimamente de jeito, porque nunca é perfeito, acabamos sempre por levar com os criminosos do costume, os compactuadores da agenda, as pessoas que nos informam e nunca nada de jeito nos trouxeram para a mesa. Por isso é que as revoluções acontecem. Por isso é que as revoluções acontecem. Continua. Do you think the staff put together to convince him about that he could be a superhero in this dialogue with Kim Jong-un? And that's what this was all about. Really, they're trying to, I think, show him in a language and a communication strategy that he can understand. And every real estate CEO, every big CEO has movie-making fantasies, and I'm sure that Donald Trump thinks that, yes, he should produce this video to save the world. Let me ask you a serious question, though, to all of you. Where are the freaking grown-ups? How did that happen? E disse eu no meu podcast anterior, e mais tarde ou mais cedo, isto está a vir à baila, o Obama, que nunca geriu nada, o político com menos experiência que alguma vez foi presidente por 2 mandatos, como dizem, e utilizam isto para ostracizar o Trump, eu só estou a ser imparcial, o próximo negócio dele vai ser abrir um estúdio de cinema. É o próximo negócio dele. Como é que conjugam isto? Epá, eu falei nisto no anterior. Isto é verídico. Vai ser notório no futuro. Eu tenho aqui a minha bola de cristal factual, mal interpretada pelas minhas conclusões. Mas ele vai abrir um estúdio de cinema. E provavelmente, se calhar, o primeiro filme de estreia é Obama, The Biography. Nasci no Quénia, filho bastardo de um pai... Agora apareceu o Trump a falar. Olha que merda. Porque até no Quénia isso é sabido. Mas tudo bem. Tudo bem. Vou interromper por aqui. Já são horas de deixar os meus vizinhos dormir. São 11h21. Amanhã vou juntar mais clipes. Mas isto foi só este segmento... De o que é que aconteceu, ninguém soube afinal o que é que aconteceu e de repente aconteceu isto que já vinha arrastado desde 2013, 2014 e afinal a culpa cai sempre em cima do próximo e os mídias continuam a dizer o que é que nós devemos pensar quando dá para realmente pensar de uma forma independente e tenho muita pena das crianças todas. Tal como na Serra do Congo, onde se extrai diamantes por um mercado também dominado por aquelas pessoas do costume, obrigam os pais a trabalhar sob chantagem de corta o braço à tua criança, se não continuas a trabalhar como escravo gratuitamente, para nós no Ocidente comprarmos uma aliança e oferecer a uma mulher em terceira como um pedido de casamento. Queres te casar comigo? Estão aqui 4 ordenados e o teu diamante está a jorrar sangue, porque aparentemente para ti o amor também é tão materialista que espero que quem me esteja a ouvir não esteja com uma mulher dessas e nem nenhuma mulher que lhe seja oferecido isso esteja com um homem que acho que conquista o coração dela com esse tipo de material, porque o amor é algo que não se paga. E ao mesmo tempo é algo que tem extremo valor, que ainda bem que não está no mercado de ações, nem sofre de cotas, nem alega bombas, mais vale ir para um hotel na Coreia do Norte. E vou fazer aqui uma interrupção e depois vamos mudar de tópico, porque isto já está chato demais e é realmente emocional, até para mim. Porque se alguém tiver a ouvir com atenção, eu ando preocupado com as mulheres na Europa, com esta invasão, ando preocupado com as crianças que não têm futuro na educação. E por mais áspero que o meu discurso pareça, quem me compreende sabe o que é que eu estou a dizer. E até já. Ora, aqui estamos nós, na continuação do podcast que foi gravado na data que eu disse anteriormente. Esta continuação está a ser gravada no dia 30 do mês 6 de 2018. Yep, certo. Já me cheira a férias, só falta um mês. Enfim, estou a gravar este podcast enquanto a seleção portuguesa joga contra o Uruguai. Tive que interromper o meu início porque basicamente a vizinhança entrou em alvoroço quando Portugal marcou o gol de empate. Não percebo como é que o jogo vai acabar, se Portugal ganha ou não, mas na minha opinião é só uma seleção. E Portugal continua sempre a perder, independentemente destas celebridades que andam a dar pontapés numa bola, que infelizmente é triste, como nós vimos ontem no Rock in Rio, os nossos dirigentes políticos a prostituírem-se mediaticamente perante uma banda numa caça ao voto, como vemos o Medina a ceder terrenos à Madonna porque precisa de espaço para estacionamento, enquanto os nossos idosos no bairro da Alfama continuam a ser corridos para dar lugar ao imobiliário mais caro para milionários, para os amigos da Madonna, digamos assim. Talvez um dia virem para aqui, para o nosso belo Portugal, viverem à grande e à francesa, enquanto nós pagamos toda a carga fiscal, não só para falar dos migrantes que aí vêm, que já cá estão, que vai ser horrível, porque a própria Itália e a própria Espanha já estão assim um bocado a dar um pontapé no cu por falta de espaço, recursos económicos e etc. E lá está. O que é que me interessa? O que é que me interessa estar a ver o jogo? Mas isso é um comentário pessoal meu. Tenho mais interesse em relação à realidade que nós temos que viver todos os dias, excepcionalmente. Há pessoas que até fogem ao fisco, são multimilionárias por darem pontapés numa bola. E eu não confundo a minha pátria com uma seleção. Mais uma vez, peço desculpa se ofendi alguém, mas vamos então continuar. O tal clipe de Itália, que já anda a prometer há um tempo, eu tenho que confessar, perdi. Eu perdi o clipe, porque entretanto formatei e tive que basicamente começar o meu computador de novo, mas independentemente disso, porque também vamos largar um bocadinho a tendência americana e tal, vamos então continuar. Pronto, tudo bem, perdi aquele clipe, mas vamos falar da Itália na mesma. A Itália agora tomou um rumo político um bocado mais nacionalista, que é crime hoje em dia. É crime alguém eleito pelos italianos democraticamente, como nos prometem, governar a Itália com o interesse da Itália em mente, ao contrário dos nossos subordinados a Bruxelas, que ontem pisaram o palco do Rock in Rio, a dar uma homenagem ao Zé Pedro, que por mais respeito que eu tenha a ele, porque ele até tinha um programa na RTP2 que mostrou muito boa música na década de 90, obscura à mentalidade portuguesa, não passava de um guitarrista medíocre. Independentemente disso, deve ser divertido, viveu uma vida de leão, não de alce, digamos assim, e pronto, e os nossos dirigentes, populistas vendidos como são, como a intenção deles da caça ao voto, que quando vão se reunir nestas comissões internacionais de aceitação aos migrantes, não é? É, não é? E os ilegais, esta gente que vai dar cabo do nosso país, independentemente do resultado da seleção, que não tem nada a ver com o nosso país, aí é que está o cerne da questão, continuam a providenciar a distração nas nossas costas enquanto continuam a vender o nosso país a preço de saldo, a seja quem for que o compre por mais barato em retribuição financeira instantânea para fazer, digamos, Bruxelas olhar-nos aos nossos olhos, aos olhos deles, como realmente um país com futuro, por sermos tão submissos em vendermos-nos a preço de saldo o mais rápido possível, independentemente dos golos que esta seleção ganhe, marque, seja lá o que for, o que vocês queiram. Não era bem este o clipe que eu queria vos mostrar, deixa só, mas também serve perfeitamente para contextualizar a realidade nua e crua que realmente se passa, independentemente de andarem aos pontapés numa bola. Então vamos dar uma voltinha até à Itália. The recent political turmoil has unsettled financial markets, and analysts say there are still turbulent times ahead as Italy enters uncharted territory. In particular, the government is likely to face difficult relations with Brussels. This government of populists, demagogues, Eurosceptic and anti-immigrant will hold, and we will now find out what it means to have the first real Trump-like government in one of Europe's biggest economies. Will they go against Europe, or will they calm down? Will they engage in radical economic policies that blow a hole in Italy's finances, or will they be more pragmatic? And the fact that Paolo Savona, the controversial anti-Euro economist who was blocked by the president of Italy from becoming treasury minister, has now been shifted over and snuck through the back door in as European affairs minister is like an insult to Europe. Paolo Savona has talked about leaving the Europe as a plan B, yet leaving the single currency. Now, that may not happen, and Italy will stay in the single currency, but they've also promised over 100 billion euros of spending plans. Right now, the markets, financial markets, have calmed after being spooked and worried about Italy, and after an Italian bond sell-off. But if a new government gives indications that it's really going to create a flat tax that drives a hole through the budget and creates a deficit of 50 billion euros a year, or if they try to undo pension reform that costs 200 billion euros, if they do these kind of irresponsible things, the financial markets will come in, the ratings agencies will downgrade Italy debt to junk bond status. And at that point, not even Mario Draghi and his quantitative easing can save Italy if they get degraded to downgraded to junk bond status. E aqui está, portanto, a preocupação das firmas de rating privadas, que vamos lá perceber porquê, onde é que estão as cláusulas de escravatura financeira que o euro impôs, devido a firmas privadas de rating que se sentam dentro das mesas do BCE, do FMI e da Reserva Federal Americana, que sabemos, sei lá, quem são, porque basicamente, como uma SAD de um clube, continuam dentro do anonimato a brincar com o nosso dinheiro. Enquanto este clipe passou, infelizmente tenho-vos a informar, porque isto já é passado, o Uruguai marcou o segundo gol contra Portugal. E o que é que isso me interessa? Desculpem lá estar a ser tão pessoal, mas simplesmente... com licença. Até podia estender. O que é que isso nos interessa? Não é? As velhotas estão a ser corridas de alfama para dar espaços de estacionamento para a Madonna. Os nossos palhaçopolíticos, que afinal vêm de facções políticas diferentes, unem-se todas num palco no Rocking Puta que o Pariu, com chutes e pontapés, a cantar a minha casinha enquanto eles vivem em palacetes, no mínimo. O que é que isso me interessa? Sinceramente, o que é que isso nos interessa? Será que perdemos o rumo? Se isto fosse uma embarcação no tempo dos descobrimentos, estávamos a rumar perante os monstros. Enfim, a virar o cabo. Mas vamos continuar em frente. Falámos da Itália. Qual é a preocupação dos financeiros que gerem a Europa? Que a Itália se desligue do euro e que as firmas de rating privadas não eleitas democraticamente por ninguém, que seja cidadão, simplesmente votámos mais uma vez no complacente um rosacruciano qualquer que nos anda a tentar vender a preço barato. E está tudo... Curtam o silêncio. Eu estou a gravar este podcast e eu vou agora aqui à minha varanda. Apreciem o silêncio. Uau. Inédito. Ótimo. É que isto é a altura ideal para estar a gravar isto. Ou ir às compras, quiçá, porque tem que estimular a economia. Ou bebam jolas enquanto estão a ver um canal qualquer numa esplanada. Tudo bem. Nada contra prioridades, people. Prioridades. O que é que eu vou passar a seguir? Eu estou a achar piada. Independentemente de... Porque eu já percebi o padrão. Basicamente, quando Portugal é pressionado, é quando eles começam a arrebitar e a jogar melhor. O jogo ainda não acabou, claro. Até ao último minuto há esperança. Mas que raio de esperança é que nós estamos para aqui a falar? Na minha opinião. Enfim. Então, vamos lá passar para onde? Deixem-me só pôr esta janela mais coisa. Sei lá. Podemos... Então, vamos falar, por exemplo... Vamos passar para o Canadá. Após a reunião do G7, em que o Trump impôs as tarifas... O Trump, né? O tal gajo que está-se a cagar para as crianças, mas ao mesmo tempo os mídia acham que ele devia bombardear crianças na Coreia do Norte. Irónico, como já falei no segmento anterior. Então ver qual foi, por exemplo, a conclusão do Justin Trudeau. E não me levem a mal, eu acho isto mais relevante do que o Ronaldo a cortar as suas próprias unhas. Quer lá saber, ele que alivie a segurança social para todos nós que trabalhamos, talvez termos uma reforma em relação à educação de muitas crianças que vêm aí pela calha, com os requisitos que são necessários para nos governarem no futuro, com mostras completamente de incompetência comprovada. Mas vamos então falar, vamos saltar para o Canadá. Eu adoro o Canadá. O Canadá também, que o Justin Trudeau, este globalista, este Merkel, no outro lado do oceano, é um espetáculo. Este homem, tipo, devia receber o Nobel da hipocrisia. There were specific threats from the president today saying that he would cut off trade with countries that don't do what the Americans want them to do, and that if you retaliate on steel and tariffs, as you plan to do on July 1st, that you're making a mistake. So how seriously do you take that threat, and does that change your plans to go ahead with the retaliatory tariffs? I highlighted directly to the president that Canadians did not take it lightly. That the United States has moved forward with significant tariffs on our steel and aluminum industry, particularly would not take lightly the fact that it's based on a national security reason that for Canadians who either themselves or whose parents or community members have stood shoulder to shoulder with American soldiers in far-off lands and conflicts from the First World War onwards, that it's kind of insulting. And I highlighted that it was not helping in our renegotiation of NAFTA, and that it would be with regret, but it would be with absolute certainty and firmness that we move forward with retaliatory measures on July 1st, applying equivalent tariffs to the ones that the Americans have unjustly applied to us. I have made it very clear to the president that it is not something we relish doing, but it is something that we absolutely will do, because Canadians are polite, we're reasonable, but we also will not be pushed around. Oh, Carson. E pronto. É, e ele ficou incomodado com as tarifas impostas pelo Trump, porque o Trump, tipo, de certa maneira, bateu o pé. Isso é assim para mim, é assim para vocês, porque chega de estar a dar a mama. Porque vários exemplos existem, não sei se falei no segmento anterior da taxa de 247% de laticínios que possam ser importados para o Canadá. E o Trump agora entrou numa de tipo, pá, se eu pago, tu pagas. Parece-me justo, não sei, quer dizer. É como haver um bar chamado Estados Unidos da América em que a despesa é nula e de repente ele põe o pé no chão e diz, antes que eu entre em falência... Vocês vão ter que pagar o preço justo pelo álcool ou serviços que nós estamos a vender. Ah, mas não. Então, eu estou habituado a vir aqui e ter despesa zero. E então o Justin Trudeau, o Merkel da América do Norte, digamos assim, mesmo o... Só falta estar com o ar. Eu vou já explicar porquê que ele só falta estar com o cu para o ar a vender o seu próprio povo canadiano. Está chateado com basicamente comércio justo. Em última instância, comércio justo, na minha opinião. Pronto, vamos. Que se lixe, é a minha insanidade. Comércio justo. A que é que eu chamo comércio justo? Porque de repente nós temos situações que são completamente abomináveis em termos, por exemplo, o Justin Trudeau, como agora disse, ficou completamente chocado após a conclusão do G7 com as atitudes do Trump, tipo, eu pago, tu pagas. Ah não, isso não pode ser. Mas então vamos lá ver depois o que é que internamente o Justin Trudeau, em termos da educação, anda preocupado em dar aos seus próprios canadenses algum tipo de direito. Será que estes direitos têm alguma coisa a ver com os canadenses? Ou o Trump está completamente fora da sua cabeça? Ou o Justin Trudeau, enquanto lhe cai as sobrancelhas, é capaz de se calhar também estar um pouco errado? And today, I'm thrilled to announce that Canada, along with the European Union, Germany, Japan, the United Kingdom, France and the World Bank, will invest nearly $4 billion to support quality education for women and girls living in crisis, conflict-affected, and fragile states. This funding represents the single largest investment of its kind. In the fight for greater equality, education is key. It gives girls the tools they need to make their own decisions about their future and live the life they want for themselves. When women and girls have an equal chance to learn, grow, and succeed, entire communities benefit. I believe this historic investment in girls' education further speaks to our common resolve to make gender equality a top priority not just this year, but every year. We also welcome the announcement made by the Development Fund. Vocês estão a ouvir as prioridades dele? Vamos investir na educação de outros países, conjuntamente com países que se estão a corromper. Eu até me admiro o Japão estar no meio da equação. Até me admira. 4 bilhões. 4 bilhões. Para o estrangeiro. Para gender equality. Mas o que é que a educação tem a ver com a tendência sexual do indivíduo? Mas o que é que se passa aqui? Este homem está maluco? Ele deve estar a cair as sobrancelhas mais uma vez. Mas é isto. Quer dizer, por um lado, primeiro clipe, muito preocupado. Segundo clipe, o dinheiro dos canadenses, nem que eles vivam na rua, numa paragem de autocarros, debaixo de umas arcadas equivalentes. Isso na boa. Vamos investir nesta merda. E o Trump não alinha nesta merda e ele é criticado por causa disso, porque quer comércio justo. E por mais que os países que usufruam da crítica como este Trudeau do comércio justo, os nossos preços continuam cada vez mais altos. Porque alguém anda a pagar a conta, fora a guerra, a porcaria da guerra, que todos estes aliados, como ele se tanto orgulha de lutar ao lado, andam a fazer despesismo do Estado e a não patrocinar os seus próprios conterrâneos, como cá. Que horror! E eu estou para aqui a ver, não sei se é uma repetição ou não. Ainda está 2-1. Mas que horror! Não é? Vamos continuar a ouvir este clipe. Estão a ver o nível da hipocrisia em duas situações completamente distintas. Por um lado, tipo, então, este gajo quer exigir tarifas como nós temos em relação aos nossos produtos para lá, para continuarmos a mamar, para pagar guerras, para aceitarmos os refugiados, para patrocinar a educação deles, para cagarmos para o nosso próprio povo, independentemente de serem gays ou não. Mas são essas as prioridades. Espetacular. E eu não tenho nada contra a tendência sexual das pessoas, mas façam o mesmo que toda a gente faz. Levantem o cu da cama, vivam a vossa vida no seu lar privado, não me interessa. Não vos interessa o que eu faço no meu quarto. Não me interessa o que vocês fazem no seu quarto. Faz o teu papel. Se o homem ou a mulher com a tendência whatever do teu país e tem o que é justo para ti. Não era isso que devia ser. Aparentemente, já se entradou. chateia-se por um lado e gasta dinheiro por outro. Institutions of all G7 nations, that they will be investing considerable funds focused on women in developing countries to enhance economic participation and empowerment. This is proof of what we can accomplish by working together. Five of us also agreed to a plastics charter, which speaks to our common resolve to eradicate plastic pollution. This is an important step towards achieving a life cycle economy in which all plastics would be recycled and repurposed. This is good news not only for the environment, but also for businesses who could stand to benefit from reducing the cost associated to plastic use. Mentira! As corporações é que adoram plástico para cortar na despesa da própria embalagem que nos fazem a nós sentirmos culpados e ainda pegam nos subsídios que vêm carregados nos nossos impostos para reciclar sem impor sanções às megacorporações que continuam a encher as prateleiras de plástico. Onde é que está o vidro? Onde é que está o vasilhame? Onde é que está esse business? Passa por uma despesa, coitada da baleia. Meu Deus! Vamos falar então do Japão em termos de comer baleia. Vá lá, mas isto está tudo estúpido. Continuam a não meter o problema no sítio certo. A culpa é tua, a culpa é nossa, a culpa é de todos. Menos é estes elitistas de merda que continuam a propagar esta agenda globalística que só nos faz de nós o cancro do planeta, enquanto nos valorizam bastante em termos de campanhas eleitorais para os voltar a pôr no mesmo poiso, a escolher entre o candidato A e B, que são todos farinha do mesmo saco, como cá. Que estupidez. Meu Deus, chega. Canada will also invest $100 million to rid our oceans of the global plastic pollution. To protect our oceans, we agreed to the G7 Blueprint for healthy oceans and resilient coastal communities. Oftentimes, developing nations, including small island states, are particularly vulnerable to the impacts of a changing climate. G7 nations have a role to play in helping these countries mitigate the consequences of and join the fight against climate change, which goes hand in hand with the health of our coasts and oceans. As part of this initiative, Canada will invest $162 million to help build strong and resilient coasts and communities. This will include efforts to build back better after extreme weather events and to help expand renewable energy infrastructure. And finally, we spoke about the future of the economy at length. Innovation is changing how we live and how we work, which brings new challenges and opportunities for working people. One thing that came out of this year's summit was the need to encourage a culture of lifelong learning so that the next job is also a better job. Quanto dinheiro é que é preciso injetar dentro do vulcão para ele parar com a sua erupção, como acontece no Havaí? E não é falado porque estamos no mundo do Bruno Carvalho e a seleção que continua a perder 2-1 a 11 minutos do final. Que não tem nada a ver com o nosso país. Ao menos levem isso em conforto. O que é que interessa? Se a gente acabar por perder, não é a gente que perde. A gente andar a perder é a dar ouvidos a esta gente. Esta gente que acabou de falar. Vêem quanto dinheiro é que está disponível para projetos, para subsídios ecológicos. Fora a falta depois de recursos para quem paga os impostos, como cá, no Sistema Nacional de Saúde. E como na educação, como aquele clipe que eu arranquei por erro, mas vamos falar então de educação. Eu sei que estou a falar com pessoas que tiveram um tipo de educação um bocado diferente. E existe um ditado muito prevalente, mas obscuro, de eu começo a aprender a partir do dia que saio da escola. Mas a escola, obviamente, que é útil. Mas o que é a escola hoje em dia? A escola hoje em dia é isto com o teu telemóvel, com as cábulas, com as respostas do teste, recadas dentro do servidor central do Conselho Diretivo, que é uma parvoíce autêntica, fora a forma como se classifica os professores em relação à taxa de sucesso dos alunos que eles estão a ensinar, como um convite a passar a toda a gente que não tem competência para usufruir do atestado de competência que lhes é dado. a porcaria da internet e os telemóveis. Eu adoro, eu estou a gravar isto num telemóvel, eu adoro a internet, mas sinceramente devia ficar completamente fora da sala de aulas. Tens que mostrar o teu valor. Tens que mostrar o teu valor. Tens que provar que sabes o que sabes. Não é entrar numa sala, fazer um teste com o Google ao lado. Isso não é justo. Isso é completamente, digamos, passivo. É completamente corrupto. É completamente corrupto. É que nem há outra palavra a dizer. É corrupto. Mas devido à legislação que Bruxelas impõe em Portugal, também é assim que os professores andam a classificar em relação à taxa de sucesso da incompetência que continuam a consagrar com diplomas para os nossos futuros governantes absolutamente desligados da vida real começarem com propostas tendenciosamente marxistas culturais a governar-nos como se eles alguma vez tivessem algum tipo de experiência de vida. Como os nossos já não têm, e pior ainda vem pela calha, espetacular para este exercício do governo globalista que já está apresentado a usar uma moeda única como o medo que a Itália provocou, digamos, à União Europeia, porque já não chega a Inglaterra a sair, já não chega o abafo que continua a acontecer nas reportagens do governo catalão, já não chega todos os referendos que foram feitos para declarar algum tipo de independência dentro da Irlândia, ou Escócia, ou seja o que for, já não chega isso tudo, porque estão por um fio e continuam-se a autoproclamar os donos da razão. Então vamos falar da educação. Educação absolutamente corrupta, todos nós sabemos. Muita gente que sai, digamos, simplesmente com o 12º ano da escola, não sabem escrever em papel, nunca preencheram uma sebenta, usam o autocorretor, nem sequer sabem falar. Oh, mano, manócio, sócio, mano, arranjarem-se, ó, só. O quê? Não, nem sequer sabem escrever. Eu adoro os tweets da Nicolina, porque ela, como professora, está tão em cima do assunto que só consegue gozar com a incompetência de articulação verbal e intelectual desta geração altamente qualificada. Sem provar valores, já exigem ordenados astronómicos. O ego, meu Deus, o ego. Então vamos começar a falar de algo que, por mais que possa parecer inerente, e agora vamos viajar novamente para os Estados Unidos, porque isto é um reflexo. Até o sistema de saúde está a ir em contra deles, não nós, não eles virem de encontro ao nosso, porque tudo não passa de um negócio. Então vamos lá passar aquele clipe por erro para começar, para tentar contextualizar o belo futuro intelectual que vem aí dentro dos nossos líderes, que já metem nos que chega neste momento. Então imaginem o futuro. Enquanto estamos todos aqui a ver se a seleção consegue empatar para ir a penaltis, ou seja lá o que for, porque o que é que isso interessa? The Google Education's tweet is pretty all-encompassing, to the point where there was one day where I attempted to open a different search browser and it blocked my access to a search that was not Google. The students are funneled through Google Chromebooks to use Google, Google Docs. That's how they do the majority of their assignments is via Google. We have an entire education program called Google Classroom, where we are able to communicate and post assignments to students and communicate with teachers. As soon as parents start hearing that Striving Readers is the name of the program, but for some reason they associate giving schools hundreds and hundreds of Chromebooks with an improvement in reading, because they say that students can access reading materials via these Chromebooks, but of course we know they're accessing YouTube. And as soon as you hear the name Striving Readers and Chromebooks, that's when you know that the school is going textbook free. Portanto, os diretores de uma escola andam a receber subsídios de empresas multibilionárias como o Google para educar o futuro com Chromebooks, com o patrocínio. Isto foi uma falha dentro do sistema, digamos, da Apple, que falharam neste aspecto porque cobram tanto pelo seu próprio hardware em troca da promessa de privacidade e clips, eu vou-vos mostrar. Mas a Google tornou-se em algo tão subversivo, fora o Facebook, fora todas as aplicações que toda a gente possa pensar que são úteis, que basicamente estão a educar as nossas crianças. E as nossas crianças estão a ficar bem mal educadas. Eu estou a falar generalisticamente, obviamente que acredito na exceção, mas o problema é que historicamente a exceção fica sempre por baixo do tapete. E basicamente quem tem aquelas tendências sociopatas e tem carisma e não tem qualquer tipo de base para discutir seja lá o que for, mas tem as credenciais falsas, como muitos dirigentes políticos que nós temos em Portugal, que ainda vêm do sistema de educação antigo, o nosso. Agora é isto. A ser um bom estudante, ter as credenciais de governação no futuro, vem pelo YouTube, Chrome e todas as redes sociais que basicamente não fazem mais nada do que promover a propaganda que é contraprodutiva contra o futuro de todos nós e altamente censurável, como toda a legislação que tem sido aprovada na União Europeia para achar a maneira de que pessoas como nós estamos na internet, andamos a falar como, e até talvez dar uma pena de prisão equivalente a um assassino, um pedófilo, um ladrão, para um dia mais tarde sermos basicamente deslocados para um gulag do século XXI com um nome diferente. Cá estamos nós. Mas vamos continuar. E eu sei que há aí os anticapitalistas que usam a Apple, que é o maior símbolo do capitalismo, que não acreditam que a multicorporação do qual eles apostaram num produto vendido a um preço excessivamente caro em relação ao produto que estão a comprar vale, seja lá o que pensam, vamos continuar a falar um pouco mais da educação. We participate in a program that is nationwide called PBIS, which is Positive Behavioral Interventions and Supports. I've already researched, and Stoneman Douglas is a PBIS school. This is in a lot of schools in the nation, and it should be the scariest thing a parent hears when they're researching their child's school. PBIS is a rewards-based system, and it individualizes consequences based on culture, race, and background. For example, if I were to come from a family that has a lot of personal issues inside the family, but I punch another student in the face, they could take into account my race, my family history, and apply consequences based on where I come from. So you get a free pass, in other words, right? Yes. I've actually sat in meetings where they described poverty as a trauma and explained that these children are not able to control themselves because while they were in utero, their amygdala was too stressed, and now they have damage, and we can't apply consequences to them because, essentially, they're brain damaged. E aqui ouvimos um exemplo não só da falta de educação que está a ser perpetuada em relação às pessoas que estão a tentar aprender ou serem educadas em relação ao que pode vir a ser o nosso futuro, como até uma discriminação racista, sim, eu vou dizer racista, em relação à compreensão de toda a gente que, afinal, tem problemas psicológicos altamente compreendidos, com um desconto educacional altamente benevolente em termos da competência que vão ter que adquirir no futuro. Isto é incrível. E agora vamos passar imediatamente ao resultado do jogo da seleção. Meu Deus, vamos ter que voltar novamente a tomar atenção ao que se passa politicamente. Vamos lá ver se os mídia largam um bocado isto. Porque eu não sei se já repararam, mas os mídia já têm pacotes publicitários feitos previamente para a vitória ou a derrota. Infelizmente agora foi a derrota. o que fez perder uma tonelada de dinheiro para muitos patrocinadores circo mediático de distração. Mas vamos continuar a falar da educação. Então, Portugal saiu da competição, mas uma reação de orgulho na segunda parte. Bom, há que dar os parabéns ao Uruguai por conseguir marcar dois golos, mas enaltecer aquilo que Portugal fez. Acho que Portugal bateu-se bem. Na minha opinião, jogou melhor que o Uruguai. Tivemos oportunidades, mas isto é o futebol. Quem marca mais golos é que ganha. Por isso, o Uruguai está de parabéns. Mas, em termos globais, cabeça erguida. E pronto, a seleção portuguesa perdeu, mas Portugal anda a perder há tanto tempo. O que é que me interessa um jogo de futebol? Mas vamos continuar então, por aqui fora. Estamos a falar da educação, ou da falta dela, digamos. E então vamos passar da educação à privacidade. Vamos falar, por exemplo, ora, deixa lá ver, Apple, Google, data centers e por aí fora. Oh, sim, ok. Então vamos passar da educação, que isto foi algo que a Google fez para monopolizar os mentecaptos do futuro que vêm pela calha abaixo. Vamos então falar de outras estratégias de mercado e basicamente daquilo que eu ainda continuo a dar bastante valor, mesmo como português, independentemente de alguém que ande com as esquinas na t-shirt, nem sequer seja contributivo dentro do sistema fiscal daquele que eu ando a pagar. Vamos falar de privacidade, educação, gadgets, isto que eu tenho na mão. Thanks, Craig, and it is so great to be here. I'm excited to tell you about some great updates in some of our most popular apps, starting with one of my favorites, News. So, News is a personalized feed where you can see all the stories you want to read pulled together from trusted sources. And our top stories are handpicked by the Apple News editorial team to make a great collection of curated content. With our new Browse tab, you can discover new channels and topics, and we've made it even easier to jump to your favorites, because that's why they're your favorites, right? News shines on the iPad. We've added a new sidebar, and it's a great way to navigate. It makes it easy, and I think fun, to dig into the areas you're most interested in. So that's News. Portanto, para esta CEO que representa como porta-voz a Apple, notícias é uma coisa que tem muita piada. Tem muita piada. E agora vai ser triado em relação aos mentecaptos do marxismo cultural, aos antifas, as notícias que realmente lhes interessam. Mas, tipo, se isto não é subversivo que chegue em relação a uma empresa que está a perder pontos com a Google, porque desde que o Steve Jobs morreu, o Steve Blow Jobs, quando morreu, continua a ser um guru dentro da marca, porque afinal a marca interessa mais que a tua própria individualidade, e quando a adotas, perdes a tua própria individualidade em relação a algo que é mais forte do que tu, que é um objeto e um aparelho, como ele próprio disse. Eu estou aqui para dizer às pessoas o que é que elas precisam, não vice-versa, tipo, uau, exemplar, super exemplar. Talvez tenha sido o karma que lhe deu aquele cancro. Mas, de qualquer maneira, e mais? E será que mesmo que eles tenham algum protecionismo de data, e isto engloba todos os gadgets por causa da merda do Slave Book, eu já estou farto de falar nos meus podcasts, então vamos lá. The New York Times reports that Facebook has had data sharing agreements with at least 60 other tech companies, including giants like Apple and Amazon and Microsoft. Basically, these companies could access information on Facebook users and their Facebook friends, all without their explicit consent. I gather you actually tried this out yourself. You got a BlackBerry phone. That's right. We plugged in my Facebook account information to this BlackBerry phone after deleting the app. And right away, it started sucking down all kinds of information. It got my email address and cell phone number, both sides of my private messages, and the names and user IDs of the people I exchanged messages with. We got the names, birthdays, work, and education histories of nearly all of my 550 friends. And then we were actually able to push it a little further and recover the names and pretty important user ID from their friends, which ended up taking us from about 550 people to about 295,000 people just from a single account. How worried should I be? Should I be worried? Well, I mean, first of all, there's obvious value in being able to open your photo album and post something directly to Facebook without opening the app. You're saying there are practical ways this may be very helpful to Facebook users. Right, or to view your friends' birthdays right from your native contact book or calendar apps. And the reality is, it's unlikely that these companies are doing anything untoward with this information, according to experts that we've talked to. But the danger comes in when these companies either store this information on their own servers or expose it on the device to third-party apps that can sync up with it and then do who knows what with it. What's Facebook saying in response to your story? Facebook has put out a statement saying it disagrees with our story, but they haven't disputed any of the facts. They say that in the cases of these device partnerships, they consider the outside companies extensions of Facebook, not third parties. They also appear to be making a case that when my device collects the data of my friends, I then own that information, and it's up to me whether I want to risk sharing it or not by syncing it up with other apps. O problema é que, por default, essas opções estão obviamente escolhidas, porque senão nem sequer tinha sido desenvolvida a aplicação para a venda de dados. E ainda bem, porque isto está a vir ao de cima devido àquela tese que já tem 2 anos e meio, quase 3, da colusão do Trump com o Putin, que não tem dado em nada. Quem se lixou foi o Facebook. Lindo! Porque empresas russas anunciam no Facebook, como o Hose, como até o Twitter. Se alguém quiser abrir o seu livro de cheque, amanhã tem uma data de bots. Como a conta do Rui Unas, por exemplo. Está recheada de bots. Tem uma data de seguidores, mas nunca ninguém postou nada. E são daqui, são dali, não interessa. Mas é isto, é exatamente este o serviço que as pessoas pagam. E ainda bem, porque ainda bem que a colusão não comprovada da Rússia com as eleições do Trump, que foi só simplesmente um fartote da própria população de estarem a aumentar o seu perímetro anal enquanto estão a serem sodomizados para pagarem a conta das más decisões de todos os governos, votaram anomaliamente no Trump. E olha, e agora cá estamos. E quanto mais ondas levantam, mais se enterram, porque se a verdade estivesse no lado deles, isto não estava a acontecer, digo eu. Mas vamos continuar. Por que não? O iPhone afinal também está envolvido, e nisso, e na Apple, e não sei o quê. Epá, então, por que não também aquele iWatch que a Apple lançou? Today, Apple and others with smartwatches, they're tracking every step, how we sleep. If we're our heartbeats and those things, we understand our physical lives really well with the technology, and these companies reflect that information to us to live a busy, better physical life. They have all the data, and Apple's at the core of this, and so does Google, who across all the platforms understand our digital lives, and they should be able to give us back a pretty detailed, but not overly detailed, view of a digital life of a user. So what are your physical habits? What are your digital habits? So that you can then see it and then understand if you're doing what you want to do or if you need to adjust something. Now, I'm in favor of us having the same data on ourselves that the companies have on us, certainly, but it seems like your solution is also part of the problem. Should we be relying on technology to tell us when we've had too much technology, or do we need to just sort of physically put the phone down when we get home and talk to the kids, and actually physically put the phone away without technology telling us we need to? I think it's a matter of personal choice and family choice. And so there's different ways of dealing with this situation. You know, if people decide they want to always have devices at the table around at the family table, so be it. I'm not going to go tip or gore here on this. But at the same time, we need to have the tools so that our families and our individuals, right, to be able to, maintain and monitor what's going on and try to strike the right balance. And so, yes, I do think that in certain times the devices should go away, and other times the devices should be there because they're powerful tools. We don't have the tools to control our environment today. And if you're an addict, the best thing you can do is get out of the environment. But these tools are very powerful and very important for our education, for our work lives, our livelihoods, as well as for doing transactions and living in the world. So we need to be able to wrest control back to the users so they can decide what they want to do with their lives and with their families. Educação, finanças, está tudo interligado. Aqui é que está o que eu estou a tentar explicar. E mais do que isso, até o nosso próprio gene, até a nossa própria genética, digamos assim, a nossa herança, o que nós somos como esta carcaça que vive neste planisfério existencial, como uma concha, acaba por ser altamente volátil, e as pessoas tão voluntariamente e ignorantemente, e ignorância não é estupidez, é falta de factos, a própria ignorância perpetua este tipo de sistema que está-nos a catalogar como seres humanos, como se nós fôssemos um algoritmo dentro de uma base de dados qualquer. E agora só para rematar, um serviço qualquer, de que até por curiosidade, até dentro de nós próprios, nós podemos recorrer para saber afinal qual é a nossa herança genética, para sabermos nos identificar, porque a pessoa precisa de raízes, e as raízes são do mais importante para te identificares como indivíduo, apesar destes globalistas estarem-te a dizer que afinal esquece essa merda, vindo eles de elites, com mutações genéticas, como a família real, como toda a realeza, como todo o melhor do mundo que marca golos, que afinal não conseguiu fazer nada de jeito, como esta estupidez toda que existe. Então vamos lá ver, quando nós depositamos na tecnologia a nossa própria herança, o que é que acontece? To date, of more than 92 million users of the genealogy website MyHeritage has been leaked after a security breach. The company announced that it learned about the breach yesterday, but say it happened back in October of last year. MyHeritage says it was discovered by a security researcher who found email addresses and hashed passwords on a private server outside of the company's website. The company has set up a 24/7 security customer support team, and they say they believe that only user emails were exposed. MyHeritage says information that family trees and DNA data were not affected. Ah, ha, ha, ha. Cá estão os gajos do PR a tentarem atenuar a fraqueza de um hack de data que foi extraída. Data mais pessoal do que o teu próprio ADN não é possível. Não é possível. E vocês podem dizer assim, este gajo é maluco. Este gajo está-me a falar de coisas que não fazem sentido nenhum. Porque eu digo assim, a vossa informação pessoal, a nossa informação pessoal, a minha informação pessoal, a todos nós, é altamente importante. Isto gera vários negócios. Não é à toa que a gente recebe telefonemas de bots que nos tentam vender qualquer coisa, e isto vai ser cada vez mais prevalente. E se a nossa informação pessoal, que nós pomos voluntariamente num serviço que achamos nós gratuito, porque nós é que somos o produto num serviço gratuito, não os clientes, não temos direito nenhum. Se tu não pagas por um serviço, não tens direito. Se é gratuito, não tens controle sobre. Querem, chamem-me insano à vontade. Querem saber o quão importante é a nossa informação toda? Vocês querem ver qual é o investimento que até a Microsoft faz de meter data centers onde está toda a nossa informação? Toda a nossa informação que nós pomos voluntariamente neste World Wide Web, neste cadastro digital perpétuo sem fim, que basta ser puxado por alguém para destruir a tua vida profissional sob calúnias, porque o próprio usuário assim o quis, com Instagrams e Grindrs e essa merda toda. Vocês querem saber até que nível é que o investimento sobre a nossa informação voluntária vale? Querem ouvir? Vamos ouvir. Amounts of our information is held in vast data centers which consume large amounts of electricity. Well, now Microsoft has begun an energy-efficient experiment by sinking a small data center in the sea off the coast of Scotland. Rory Kathleen Jones reports. Heather uploaded a photo, updated your Facebook status, or maybe streamed some music. If so, you've probably used a data center where vast amounts of our personal information are now stored. But what if you could put all of that underwater? Up in Orkney, the tech giant Microsoft is trying to do just that. This white cylinder is packed with computers. It was assembled in France and then brought here to be sunk. We're on our way across Scarpa Flow to the deployment site, but I've one nagging question. Why sink a data center? It's easier to cool data centers in the water than on land, and that means we use a lot less power to cool the data center than we otherwise would. It is kind of a crazy experiment, but that's why we do research, is to try these things and sort of push us to new places, and if this is successful... Esta gente está a poupar eletricidade para refrigerar racks infinitas de discos rígidos com uma capacidade brutal. Fazem uma barulheira brutal, simplesmente baixo do oceano, para arrefecerem o ambiente, para pouparem eletricidade. Porque no meio desta equação toda, a nossa informação vale mais. Mas mesmo assim, eles querem poupar um tostão. Porque esta data é valiosa. O people, que não se engane, o próprio Congresso dos Estados Unidos andou a guardar todos os twitters na biblioteca do Congresso durante anos a fio, só desistiram há pouco tempo porque é demais. Mas há sempre subcontratados que tratam disso por eles. E dentro do planisfério do privado, ainda é melhor porque podem ultrapassar cláusulas de constituição, de política, de lei, porque são subcontratados no privado. É um serviço que lhes foi exigido. E as pessoas pensam, nós pensamos, alguma vez... Tudo, este podcast, tudo o que vocês postam em qualquer lado, seja onde for, está lá, acabou. Eu mesmo que apago o meu site já amanhã, alguém ficou com um backup. O World Wide Web Time Machine tem sempre um backup da própria web, mesmo que alguém apague tudo. Não interessa, ficou, a pegada digital ficou lá. É pior que um crime. Isto é horrível e as pessoas não têm noção, especialmente esta geração mais nova, que fazem os testes com o Google Chrome ao lado. Não têm noção do quão estão a enterrar-se eles próprios neste futuro digital em que alguém que lhes faça uma entrevista de trabalho não faça mais nada assim que saem pela porta fora de ir ver o vosso cadastro digital, que vai ser acessível em termos de legislação cada vez mais rápido, cada vez mais aberto. Por isso a tua bobadeira, o teu selfie, a tua parvoíce, as tuas namoradas, as tuas orgias, o teu degredo, vai-te bater, vai-te dar um pontapé no cu no futuro. Mas os que se safarem vão ser os nossos dirigentes de futuro. Meu Deus, que futuro tenebroso. E eu agora vou interromper por aqui. E vou ver se acabo isto tipo às 2, 3 da manhã e ponho isto no ar amanhã, porque este podcast, peço desculpa, pode ser deprimente, eu sei que Portugal perdeu, mas Portugal já anda a perder há muito tempo. Tem nada a ver com pontapé na bola. Pelo menos para mim uma coisa tem de vantagem. Silêncio. Ninguém vai superar nas vuvuzelas. Vai dar para dormir porque eu preciso de descanso. Porque eu ando a pagar a conta desta estupidez toda. Eu e muitos que me ouvem. Andamos a pagar esta merda. E o que é que me interessa? Eu não ia acordar com uma terceira perna amanhã se Portugal ganhasse. O almoço não estava pago se Portugal ganhasse. E vice-versa. É estúpido. Portugal é o meu país. Não é o país da Madonna, não é o país dos chutes e pontapés com os nossos dirigentes a apalhaçarem-se com pedófilos em palco. Meu Deus! Não tem nada a ver. Toca a despertar, people. Eu já continuo isto. O último segmento vai ser mais curto, felizmente. E espero ter este podcast amanhã, porque isto também foi uma dificuldade temporal para mim, em termos de repor tudo pós-formatância e todos os micro-settings que são necessários, porque isto é um one-man show e cá está. People, perdemos. É assim. Não é isso a genuína competição. Um dia tu ganhas, um dia tu perdes. Não vamos ficar chateados. Temos é que ficar chateados porque Portugal está mais que vendido, a ser vendido. Isso é o que interessa. Golo ou não, o que é que isso interessa? O nosso ordenado mínimo não havia de aumentar, a nossa despesa não havia de diminuir, a nossa carga de trabalho não havia de diminuir, mas os funcionários públicos continuam em alta, os serviços públicos continuam a fazer greve, e ai de nós no setor privado que andamos a pagar a conta desta merda toda, que a gente para um dia, que as leis de contratação laboral haviam de nos pôr no olho da rua num instantinho, porque ninguém é insubstituível, apesar de nós termos muito orgulho na puta da seleção e esquecemos do verdadeiro significado das esquinas e dos castelos e do sangue jorrado na bandeira entre a paz e a prosperidade. Foda-se. Caguei. Perdemos. E então, eu não perdi nada. Não sinto falta de nada. Vou sair. Vou ter com a minha Maria, o meu amor. Vamos curtir. Vamos beber um copo. Vamos... E depois quando eu chegar acabo isto, e é isso é que me interessa, não tem nada a ver. Se o maior do mundo marcou um gol ou não, não tem nada a ver com a nossa realidade. A gente tivesse passado esta fase ou não, segunda-feira vou ter que levantar o meu cu da cama e chegar a horas ao trabalho e fazer o que eu tenho a fazer. Para continuar a pagar a esta gente para pisar o palco do Rock in Rio enquanto correm com os velhotes para a rua e dão terrenos à Madonna. É mesmo assim, que nojo. O que é que me interessa essa merda? Prioridades. Prioridades. Quando eu achar que o meu país está em conformidade com o que eu acho que é minimamente exigível de um cidadão contributivo e honesto, eu sento-me ao vosso lado a ver o jogo. Até lá, até já. Ora, e aqui estamos. Peço desculpa a priori de todos os problemas de som, porque ainda ando a fazer os microajustes pós o formatação ao meu computador. Vamos para o último segmento, finalmente, para rematar este podcast, que já vem mais em atraso, para os vossos ouvidos que têm a paciência para me ouvir, e eu muito agradeço a quem o faz. Vamos falar de um personagem que eu nem sequer liguei muito, que suicidou aqui há algum tempo, e isto volta a trazer um dos problemas que também já falei anteriormente, destas drogas legais que vendem nas farmácias. Vamos falar do Anthony Bourdain, que basicamente até parecia ter uma vida aos olhos do espectador bastante feliz, um homem que interagia com várias culturas, viajado, altamente rico culturalmente, simpático, nada a apontar, digamos, dentro da persona que apresentava mediaticamente. Mas realmente estranhamente suicidou-se, e nós vamos ouvir agora assim um segmento para dar a introdução, e mais uma vez vamos abordar um tópico, também já falei nos meus podcasts anteriores, que tem a ver com estas drogas legais que acabam por aniquilar e matar mais do que se calhar aquelas vendidas na esquina que são ilegais, que tanto dinheiro conseguem lavar através de SADs, imunidades diplomáticas e etc, que conseguem continuar a gerir um submundo de negócio que nos gere, a gente quer queira, quer não, e quer não acredita que bate à porta 18 do Benfica, porque a corrupção está instituída a todos os níveis, que até se torna assim um exercício um bocado irritante para alguém que queira pensar nisso um pouco a sério, quase como também nos ficamos tão deprimidos como Anthony Bourdain e acabamos todos por tomar a mesma saída fácil. Se bem que quem se suicida também tem que ter muitos tomates, porque eu não tenho coragem para me suicidar. Ainda dizem que quem suicida é cobarde, mas enfim. Vamos então começar a rematar este podcast. Tenho 4 clipes para rematar, 2 do Anthony Bourdain e outros 2 que vão cair assim um bocado na palhaçada cómica da ironia, da hipocrisia mediática deste mundo do marxismo cultural que a gente tanto gosta de se rir. Vamos começar então pelo Anthony Bourdain. Window and say, hey, life is good. And you don't? No. Today, Bourdain is being remembered for nourishing souls all around the world. Incredible meal. So happy. Simply by pulling up a chair, trying something new, and breaking bread together. And Lindsay Davis joins us now live. Lindsay, this is the second high-profile suicide this week. Of course, first designer Kate Spade, now Anthony Bourdain. And the CDC is out with alarming new numbers that suicides are dramatically up over the last 2 decades. But you have some encouraging news tonight. Yeah, that's right. I want to give you one more statistic, Cecilia. The National Suicide Prevention Lifeline tells us that calls are up 25% in just the last few days. They're saying that they believe more people are reaching out, asking for help because of increased awareness. So I want to pass along that number to you. 1-800-273-8255. Again. Peço desculpa, estava ao telefone para a linha de suicídio. Olha que estupidez. Que raio de estatística positiva é esta quando a taxa de suicídio está a aumentar nas últimas 2 décadas? E desde este suicídio de uma celebridade, as linhas de ajuda psicológica ainda aumentaram de frequência, como se isso fosse um fator positivo. E cá está mais uma notícia dada, que é absolutamente negativa, dentro de um contexto de otimismo e positivismo, que é absolutamente ridículo, porque basicamente é o que está a acontecer. As pessoas não andam assim com muita vontade de viver, porque isto de estar vivo não anda assim a ter muita piada. Mas isto não é uma conversa deprimente, isto são os factos que estão a acontecer. Que raio a incerteza do futuro causa a todo o ser humano minimamente racional um bocado de insegurança em relação ao seu papel no seu sítio. E visto que até os sites que pegam no nosso ADN e são hackados para nos enfiarem numa base de dados, afinal, o que é que vale estar a viver? Porque estar vivo é pagar a despesa e quem anda a viver anda a receber o nosso cheque. Isto está-se a tornar numa coisa um bocado cabal. Mas também porque é que o Anthony Bourdain se matou, que é o mais estranho. E vamos voltar novamente a falar daquele tópico idiótico. Ou não, não é idiótico na minha cabeça. É só idiótico para muita gente que é capaz de não gostar do que eu estou para aqui a dizer. Os compromissos. O Anthony Bourdain andava a tomar uma medicação chamada Chantix que ajuda a deixar o hábito ou o vício de fumar. Mas obviamente que tem aquelas contraindicações, eu não estou a dizer que esta é a razão, mas eu estou a dizer que isto pode ter sido uma acha na fogueira, por isso é que nós temos que ter muito cuidado em relação ao que nós somos prescritos na farmácia para o nosso bem. Vamos ouvir então o que é que este medicamento em particular e todas as crianças nos Estados Unidos que não tomam atenção à aula porque deviam estar na rua a brincar são logo medicados desde o princípio e depois admiram-se que haja tantos school shootings porque isto faz parte da equação. Só que a indústria médica paga tantos cheques para os canais de informação que obviamente a notícia nunca há de passar por isto. Vamos ouvir os side effects do medicamento que o Anthony Bourdain andava a tomar. If you notice agitation, depressed mood or changes in behavior that are not typical for you, or if you develop suicidal thoughts or actions, stop taking Chantix and call your doctor right away. Some patients have had these symptoms while taking or after stopping Chantix. Talk to your doctor about any history of depression or other mental health problems which may worsen while taking Chantix. Tell your doctor which medicines you're taking as they may work differently when you quit smoking. Chantix dosing may be different if you have kidney problems. The most common side effect is nausea. Patients also reported trouble sleeping and vivid, unusual or strange dreams. Until you know how Chantix may affect you, use caution when driving or operating machinery. E aqui está, quer dizer, é que nem sequer o traficante de droga da esquina se dá ao trabalho de dizer, pá, olha que se tomas isto, ficas paranoico, viciado, vais fazer de mim da tua família, vais vender o ferro de engomar, vais roubar o teu vizinho, continuar a consumir o produto que eu estou a vender pode tornar num criminoso, habitares uma cela no estabelecimento prisional mais perto de si, não se esqueça, toma aqui o meu cartão, mas o que é que se passa afinal? O que é que afinal é ilegal e legal? É só porque simplesmente tem com participação fiscal? Ou é porque simplesmente as pessoas que legislam andam a meter à tonelada o que é ilegal? E andamos todos a morrer afinal, se é legal ou ilegal? Por isso, o que é que raio se passa? Mas pronto, Isto foi só um pequeno à parte, mais uma vez dentro da hipocrisia financeira, mais uma vez dentro deste mercado que compra jogadores para os vossos clubes favoritos, indiretamente ou diretamente, acreditem ou não, quero lá saber, isto está tudo interligado ao sistema financeiro. Enfim, agora vamos passar para a comédia. Vamos ouvir então os dois clipes para rematar no final, que vai ser um do Trump, tipo todo chateado, como se houvesse alguma limitação tecnológica dentro da Casa Branca para aceder à internet, como nós vamos ouvir alguém alegadamente a testemunhar, porque isto são aquelas notícias que começam com o alegado. Alegadamente, alguém disse uma bacurada, uma estupidez, fazem disto uma notícia, e depois vamos ouvir o outro lado da questão, porque afinal... Já que o homem, quando ouvirem o clipe, é tão taradão, eu também vou-vos apresentar a fatia feminina, que até do ponto de vista masculino é ridículo como é que isto veio para a baila, porque digamos que dentro daquela idade, dentro daquela geração, até parecia assim uma fantasia sexual. Mas vamos ouvir pura parvoíce para rematar, para aliviar também um bocadinho... Porque, quer dizer, mais vale ouvir estas coisas e rir do que ir tomar Chantix, porque aparentemente ficamos depressivos, não é? I wonder where Ivanka's voice is on a number of issues. But back to the Rudy story, I'll tell you a couple of things. First of all, the hypocrisy is astounding, because I know someone who spoke to Donald Trump recently about life in the White House, and Donald Trump's biggest complaint... Calma. Eu conheço alguém que falou com alguém que disse que isto não é notícia, isto não é factual. Uma notícia para ser oficial tem que ter mais que uma fonte e tem que ser fontes, digamos, além de descritas, de confiança. Isto são alegações, isto é puro bullshit inventado, que não é mais nada do que passa sempre na televisão. Was that he's not allowed to watch porn in the White House. So there you go. There's a little bit of news for you. He's upset that he can't watch porn in the White House. I bet they have those, you know, 1-900 numbers blocked too, which must be a disappointment. I'm not really sure, but that's it. Just sort of flies in the face of all of this. But you know, I obviously, with my Know Your Value platform, feel really strongly about these comments, and they made my blood boil. I was shaking when I heard them. Elise Jordan, Walter Isaacson, next to me, they both were shaken. Here he is. Undermining a woman's credibility because he says, look at her, yeah. And laughs derisively. What a pig. And then talks about looking at Donald Trump's wives. What a pig. And this is a guy who ran pageants, Donald Trump, for his living. Okay, so we're not even going to start going in. A guy who went into the back room during teen pageants so he could watch those girls disrobe. I'm not a fan of pageants, but I'm not going to judge someone doing pageants for a living. And, you know, that's the Miss America pageant is making great progress. Right. So there's a lot to talk about there. But my point is, beyond the hypocrisy, this is a really bad day for women. If this is exactly the person the president wants speaking for him. Telling people to look at someone and then laughing derisively, and it's a woman talking about she's not credible because look at her, and then comparing her to the president's wives. This is not the America that you and I have been trying to pave the way for women for. We have a long way to go for women knowing their value. The president and his attorney have taken us back, like decades. It's a bad day for humanity. Ok, para já, agora vão ter que levar o meu comentário com uma pedra de sal. E depois até vou rematar isto com o clipe final, só para verem como, afinal, entre homens e mulheres, as coisas não são assim tão diferentes. E já agora, se me permitem, vou violar aqui um bocado a privacidade da minha Maria, que está aqui ao meu lado, a ouvir a porcaria que eu vou agora mesmo dizer, e se vocês ouvirem o som de uma chapada, é porque eu estou completamente errado. Vá lá, não fique chateada. Diz qualquer coisa aí ao people. Boa tarde, pessoal. Pronto, parece que está rouca, deve ter comido um sapo ou qualquer coisa. Mas independentemente disso, vamos lá ver uma coisa. Duas mulheres a comentar a falta que o Trump, alegadamente, tem de entrar na Casa Branca e aceder à pornografia. Isso para já é ridículo, porque o que é que o Trump quer? Ele não tem dinheiro para comprar um telemóvel à parte e instalar... um serviço de dados para aceder ao tal Pornhub, ou seja lá o que for, para ver a sua pornografia como deve ser. Esta história está tão mal contada que até pais de filhos têm que estar de olho em cima deles para não andarem a ver pornografia um bocado mais radical, porque o acesso é tão gratuito, é tão leviano, é tão fácil, que estão-me a dizer que o homem que tem a mão no botão dos mísseis termonucleares para aniquilar o mundo, o insano, o doido, não consegue aceder à pornografia na Casa Branca, comentado por duas mulheres que estão completamente iludidas em relação até ao próprio facto que a agenda simplesmente dita que temos é que falar mal dele, mal dele, mal dele, mal dele, e acabou-se, e a lógica vai toda pela pia abaixo. Que parvoíce, não é? E então, o que é que tem? Ah, porquê? Porque se calhar as mulheres também não gostam de ver pornografia. É impressão minha, porque até dentro da indústria pornográfica eu posso dizer que é 8 para 80 os atores dos filmes porno para as 80 atrizes dos filmes pornográficos. É muito mais prevalente o papel das mulheres do que os poucos homens que estão sempre nos mesmos filmes. Não sei se já repararam. Ok, pronto. Se calhar todos trabalham na Casa Branca, não têm acesso aos filmes porno, e eu estou para aqui a dizer coisa parva, ou será que eu sou assim tão parvo? Mas as mulheres? E as mulheres são iguais aos homens? Quer dizer, então vamos falar em igualdade, caramba. Mesmo que a gente leve em consideração, sim, o Trump, é pá, tem saudades da pornografia, porque, quer dizer, não consegue acedê-la dentro da Casa Branca, para já estão a gozar comigo em formato tecnológico e limitativo. Só pode. E afinal, e as mulheres? Será que também são uns anjos? Só agora vou-vos dar um exemplo. Por incrível que pareça, o próprio impacto entre homens e mulheres em relação a este crime sexual de molestação ou de pedofilia, ou como queiram chamar, acaba por ser até tragicamente cómico por causa da conotação das nossas diferenças. Porque eu não nego... homens e mulheres têm os mesmos direitos de existência, mas há diferenças que nos definem. Por isso é que nós gostamos uns dos outros. Mas há certas nuances dentro da psique, dentro da nossa prisão do corpo biológico, que realmente são um pouco diferentes. Porque se fosse tudo igual, toda a gente era homossexual, se calhar. Digo, eu não sei porque é que eu me havia de estar a chatear quando podia simplesmente ir para a cama com um dos meus melhores amigos, porque a conversa nunca azeda quando eu digo qualquer coisa que vai de contra algo que uma feminista pode achar que é altamente ofensivo, porque estás a atropelar os meus direitos e blá blá blá blá blá blá. Então vamos ouvir também, só para variar um bocadinho, as mulheres a serem um mau exemplo. Só que mesmo quando uma mulher dá um mau exemplo na mente de um homem, se me permitem, não é tão chocante. Não é tão chocante como eles gostam de fazer crer. Two women are under arrest in the South Bay accused of having sex with underage boys. Santa Clara Sheriff's investigators say 24-year-old Talia Sisko and 23-year-old Tina Parani had sex with at least three high school students who were 15 and 16 years old. Investigators say the women used social media to meet their victims. Sisko was a student teacher at Bernal Middle School when the investigation began back in April. At this point, we don't have any evidence indicating that there are any victims at the school where one of the suspects was teaching at, nor is there any other victims at this point at the school that the victims were attending. Detectives seized what they call graphic evidence at the home of one of the suspects. We're told that the women bragged that they were, quote, sexually deviant, and that they would, quote, go to hell for the sex acts that they engaged in. Até gozam. Agora vamos lá falar assim muito sinceramente. Onde é que está aqui a vítima? É tipo, o quê? Mas qual vítima? Mulheres com 20 e poucos anos. Foram para a cama com putos de 15 e 16 anos. Ok, parece-me um bom sábado à noite, mas alguém vai à esquadra, tipo, oh, sou guarda. Aquela boa zuda, pá, sodomizou-me a torto e a direito. Oh, aliás, desculpe. Eu é que a sodomizei, porque basicamente fui violado com a minha vontade expressa, e eu nem sei como é que isto vem para a bala pública, mas realmente as coisas aqui têm uma certa diferença. E só para acabar, com um toque de humor, se calhar até um pouco perverso, peço desculpa, é a minha opinião, mas quer dizer, quem é que nunca fantasiou com o professor homem e mulher, e a professora homem, mulher, quer dizer, isto é daquelas coisas que, enfim, não é? Mas quem é que nunca teve 16 anos e dizia, pá, professora de geografia é podre da boa? E, enfim, não sei. Lá está. Como é que se viola um homem? Só um homem viola um homem. Porque uma mulher nunca viola um homem. Mas quem é que vai à esquadra dizer, fui violado por uma mulher? Como assim? Ficaste com uma ereção contra a tua vontade, é? Como é que estas coisas se explicam? É pá, não sei. Olha. É assim tão mal? Pronto. Eu não sei, mas realmente, quer dizer, porque é que a gente sai no sábado à noite quando somos solteiros? Porque se calhar estamos à espera de uma sala de aulas. Enfim. Mas pronto, cá está a ironia em jeito de piada. Não dá para perceber, mas o mundo está completamente insano e agora temos que proteger até os putos que provavelmente até foram de Uber à casa delas para serem violentados voluntariamente, digo eu, não sei, agora também deixa-me especular um bocadinho. Fica assim, rematado este podcast. Não dá para perceber, é o mundo em que vivemos. Portugal perdeu, mas Portugal já perdia há tanto tempo, e etc. E viva a Madonna, e espero que para o ano que venha o Marcelo Rebelo de Sousa mais a sua banda suba ao palco no Rock in Rio. E puta que os pariu, certo? Pronto, então fica assim rematado o podcast, até à próxima. E desejo a todo o homem solteiro que me esteja a ouvir que seja violado por uma mulher esta noite. E não se queixa, só vos fica bem. Até à próxima, tudo bom. Abraço a todos, até ao próximo.